Viu Pirata número 18. Dinheiro pra nada, minas de graça. You get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime. Sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. E aí, galera, bucaneiros e bucaneiras, estamos aqui novamente com Navio Pirata, nos altos mares do mundo digital e as coisas malucas da vida. Ao meu lado, como sempre, senhor Pedro Falcão. Olá, olá. Diga oi. Olá, eu estou dizendo oi. Hoje eu gostaria de dizer que foi realmente uma aventura muito grande, uma epopeia gravar esse podcast. Foi mesmo. Está cada vez mais epopeico gravar podcast e por isso a referência de Dire Straits no começo do título. Sim, como sempre. E também sempre presente, Fernando Muccioli. Olá, queridos amigos. Como o Falcão falou, a gravação desse podcast foi uma aventura em alto mar. Foi uma verdadeira treta, eu diria. Foi uma treta, cara. Neste momento você ainda está atravessando o oceano. Sim, eu me sinto como Ulisses voltando para Atenas, assim, sabe? Depois da guerra com Troia, assim, sim, tal, não sei o quê, passando pelas... Pelas Exatamente. Criaturas do mar e coisas assim e tal. Sim, sim, sim. Só que em vez de criaturas do mar, foi um trânsito. foi o trânsito da Zona Sul de São Paulo. Exatamente, exatamente. Hoje o Mussa colou na nossa quebrada, que eu e o Daniel, a gente é da Zona Sul de São Paulo. Uhum. Aí o Mussa, a gente veio mostrou, conhecer esses lados. Veio conhecer esses lados capial aqui. Muito bom, eu tô agradavelmente impressionado. Olha só. Que bom. Sim. Bom, ficamos felizes, cara, ficamos felizes. E, bom, como sempre, né, temos aqui nosso início do Navio Pirata, belíssimo momento peidorrento, fedido, nojento, escrotão, meio zoadão, pingando no fundo do saco de lixo. Em que a gente prova semana por semana que o mundo é, de fato, uma merda. Continua uma bosta. Um cu. Momento chorumão. Yeah! Chorume Watch de sempre. Chorume Watch de sempre, como sempre, né? Vendo os chorumes do mundo e apontando o dedo para elas. É bem isso que a gente faz. Cara, e pô, a lista tá acho que dentro dos padrões aqui, né? Tipo, do chorume. E falando em chorume, né? Tipo, e aquele arroz e feijão no McDonald's, tá ligado? Cara, então... Acho que o que mais me deprimiu em relação a isso foi, tipo, não arroz e feijão, e sim o bife de hambúrguer que eles botaram em cima do arroz e feijão ali, falando, não, tem carne no bagulho também. Aquela coisa triste, né? Nossa, é mó bad. Se classifica como carne, exatamente. É, mas pra eles é, cara. Não, não come, é um PF, que, eu acho. Eu não lembro agora qual foi o site gringo que publicou uma matéria falando, ah, o lanche escondido que o McDonald's não quer que você coma. O lanche escondido. Tá escondido, porra. Por assim, que, né? Que tá escondido? Sei lá, por que cargas d'água descobriram que o McDonald's vende tipo um PF. É que eles não queriam, eles não queriam que ninguém soubesse que eles meteram girafas no rolê ali, tá ligado? Decidiram mandar um PF no bagulho. E tipo, é um prato de arroz, feijão com uma saladinha e um hambúrguer sem vida. Cara, é o tipo, PF mais triste. Uma carcaça triste, é, né? É o PF mais triste que eu joguei na minha vida, cara. Tipo, ele custa R$23. Conto, cara. R$23, velho. Pelo Mac Tristeza PF. Mac Bad Trip. Mac Bad Trip, cara. Mac Infecção Intestinal, tá ligado? Não, e terrível. Bom, aliás, né? A gente tá aqui falando montes, mas né, a gente veio devorando o Mac lixo aí no caminho, né? Nossa, que tristeza. Que bosta. É a única coisa que poderia consolar nossas almas tipo, em apuros no meio do oceano. A gente vindo pra cá, o Falcão e o Daniel comendo o McLish e tal, falando, por quê? Por que eu me odeio? Por que eu faço isso comigo? É uma sessão psicológica. De foi bem ruim, cara. Foi tipo um flagelo, ruim. Né? Era um flagelo interno, assim. Sim, sim, sim. E falando em assim, flagelar, né, e também rodando por aí as fotos do Batman tristão, né? O Batman emão, né? O Batman bad trip, tá falando em bad trip, né? Eu não sei porque ele tá tristão se ele tá pelado e as pessoas finalmente estão falando, é assim que eu sou. Não, cara, nada me tira da cabeça que na verdade ele tá pelado. Parece na foto. Que ele tá pelado. Tá faltando umas tetinhas, né? Faltam uns Batmamilos ali, cara. Uns Batmamilos, cara. Mas ele é tipo, ele é só um Google Boy de fantasias de Batman, tá ligado? Tipo, um cara muito forte, muito triste, tá ligado? Sim, sim. É que eu acho engraçado que as pessoas estão surpresas que ele tá triste. Ele tá sempre triste, cara. É, tipo, ele é o Ben Affleck, tá ligado? É, não, é o Batman, cara. O Batman nunca Batman, tá feliz, é tá ligado? É horrível, tá ligado? E aí, tipo, eles escolheram o Ben Affleck, que não é uma pessoa exatamente muito feliz, tá ligado? Pois não, total, cara. Ah, velho, eu não gosto do Ben Affleck, mas eu apoio o Ben Affleck na sua nova empreitada como o Homem-Morcego. Ah, com certeza, cara. Cara, que deve assim, é, né? É, vai que vai. Melhor que o George Clooney, cara. Exato, com certeza, cara, exato. Vai ser, com certeza vai ser, cara. Com certeza o Batman de olhar cerrado, sedutor, tá ligado? Exatamente, tipo, pensando na Itália. É, assim, na Itália. Na vila dele na Itália, bebendo cappuccino. bebendo nesse café. Nesse café. Nesse café. Acho que eu estou ajudando essas pessoas. Eu podia estar tomando café na Itália. É. Ao lado de um lago. É. Com uma italiana. É isso que o George Clooney faz, né? É, o George Clooney vive disso, né, cara? Mas não, eu concordo com o Daniel, acho que ficou da hora, assim. Eu também gostei. Na verdade, eu não sei se ficou da hora ou não. Tipo, a única coisa que a gente tem é aquela foto. Aquela pedaço. É, né? Pode ter sido que ficou uma merda, tá ligado? Mas, tipo, eu não tô. A gente ainda não viu o cinto de utilidade, isso. Exato. Mas, tipo, o que eu quero dizer é que, tipo, mano, eu já não vou criticar o. Tipo. Isso vem de um cara que odeia o Ben Affleck, tá ligado? Mas vamos dar uma chance pro cara, tá ligado? Foda-se. Não, mas, cara, sinceramente, como eu falei, eu acho que... O carro eu achei interessante, porque mistura o último Batman com o Tim Burtonzão, assim, sim, né? Sim, sim, sim, total. Mas eu acho que... Eu gostei do quem tá dirigindo esses Batman novos? É o Zack Snyder. E aí, mas o que eu gostei foi do... Da pontinha da orelhinha, cara. Daquele chifrinho ali. Sei. Que é curtinho, finalmente. É verdade, cara. Botava uns que... Eu lembro que às vezes eu batia umas cenas slow motion, assim, do George Clooney correndo. Era o bagulho pra trás, parecia antena de carro, tá ligado? É, exatamente. É mó zoado. Agora que é tipo pequenininho, é sussa. Só faltava prender um bombril ali em cima. É, não, botar uma cabeça do Mickey, tá ligado? Ele voltou da Disney, mano. Pendurar uns dados de pelúcia. Tava foda, né, cara? Nossa, é osso, cara. É, foda que, tipo, a galera realmente tá julgando o filme inteiro por essa primeira foto. Então, é porque, entendeu? Isso é embaçado, assim. É o que a gente fala, é a mesma coisa. É a internet, né, cara? Você não precisa de muita coisa pra impressionar as pessoas. Não precisa nem lançar o filme mais, cara. Só essa foto tá bom já, cara. É, não, já é bastante pra deixar todo mundo puto da vida por nenhum motivo em particular, tá ligado? Exatamente, cara. É muito foda, cara. Exatamente. É osso, excelente, é osso. Excelente. Mas falando em trevas também, né? Aproveitando o Chorumão, temos Chorumão. Uma notícia triste, né? Tipo, pois é, cara. O primeiro parte do Chorume foi engraçado, divertido. Foi ok, né? Foi ok, foi ruim, mas foi engraçado. Agora essa terceira e última parte do Chorumão é triste. É. Morreu aqui essa semana H.R. Giger, que foi o artista que fez o concept dos aliens, não somente dos aliens, mas isso do cenário acho... todo, tá ligado? Isso que tipo... engraçado, ficou conhecido, o cara só do... Meu, ele era um... Não, mas é que ele é mais conhecido, básico, mas ele é mais conhecido como o cara, exato, do alien, sim, tá ligado? Sim. E aço de microfone do cara do corner, tá ligado? É verdade. E tipo, opção de design pra várias bandas de nu metal. Exato, assim, exato. Mas enfim, o cara era fudidão, desenhava as coisas mais cabreiras de todos os tempos e ele se foi pro inferno essa semana. É. Inclusive, no jardim da casa dele tinha tipo várias esculturas. É, nossa, mostraram, né? Cara, deve ser tipo o jardim mais bad trip de todos os tempos. Cara, imagina o filho desse cara, mano. Tipo, cara, eu acho que na verdade o filho dele deve ser muito normal, tá ligado? Se pá, essas coisas se anulam, tá ligado? Tipo, só os amiguinhos gerações. Quando vem visitar assim, o filho, tipo, não quero mais ir na casa dele, tá ligado? Ele só fala, não, só ignora o meu ignora, pai. Ignora, é meu pai, ele é doido. Ele viu de outra dimensão. Ele curte desenhar uns extraterrestres com cabeça de pinto. Então, é engraçado que de todas as manchetes que teve sobre a morte dele, apenas uma mencionou que o alien é fálico pra caralho, tá ligado? Nossa, mesmo, né, cara? Uma, eu li uma, que acho que foi da Motherboard, tá ligado? Tipo, Father of the Alien Dick, sabe? Assim, eu, tipo, é que eu, the Dick Alien. É, sabe? Que eu acho que, tipo, é uma parada meio subentendida, né, cara? Tipo, todo mundo meio que já sabe assim, aliens são uns caralhos com dentes, tá ligado? É obviamente. É um caralho com dente que solta um caralhinho com um dentinho. Um caralhinho com dentinho, exatamente, cara. Exato, exato, cara. Ah, que maravilha. Ah, aliens. Se não existe melhor analogia para a repressão da sociedade machista em cima da mulher, não sei o que é, cara. É, aliens. Eu queria fazer um adendo antes da gente acabar o Chorume Watch, cara. Porque há alguns programas no passado, muito se falou sobre a questão polêmica do Sazon. É verdade. Certo? Do Sazon verde e do Sazon vermelho. Verde, Sazon vermelho. Essa semana eu descobri que existe, tipo, Sazon roxo, Sazon marrom, Sazon cinza, Sazon laranja, tá ligado? Sim. Tem muitos Sazões. Tipo, tem muito mais Sazon do que precisa ter, tá sim, ligado? É engraçado que todos eles são meio parecidos, tá ligado? Tipo, tem um gosto meio salgado. É, assim, você não vai ficar tipo, esse Sazon tá com leve estoques de amadeirado. O retrogosto cítrico, tá ligado? Tipo, meu, tem um Sazon para peixe, Sazon para feijoada, Sazon para, tipo, pinto com dente, tá ligado? Todos eles têm gosto de sal esquisito, tá ligado? É, tipo, exatamente. Sal estranho, tá ligado? Exatamente. Tipo, é tudo uma grande mentira, cara. Vocês vivem uma mentira. É, cara, então... essa guerra é baseada em mentiras. Exato, é, tipo, então, é uma guerra fictícia baseada em argumentos fictícios. É o governo que só quer que a gente se mate, tá ligado? Exato. É isso que o Michael Moore falou quando subiu no palco do Oscar. É, exato, cara. Bowling for Columbine. É, basicamente, o governo jogou o Sazon aí pra gente se matar, porque eles odeiam a gente. Exatamente. Não escolha um lado do Sazon. O Sazon é a arma do governo, do sistema. Tanto isso. Sazons verdes quanto vermelhos, nós somos os mesmos Sazões. Exato. É, cara, porque todos os Sazões são animais especiais aos olhos de Deus, cara. Essa foi uma lição importantíssima que a gente aprendeu no caminho pra cá, né? Verdade. Isso foi algo que a gente aprendeu no caminho pra cá, realmente, cara. É, cara, que todo mundo é um animal especial aos olhos de Deus. Sim, cara. Ah, Deus, mano, né, mano? Tem isso em mente sempre, cara. Deus é firme. Inclusive você que tá ouvindo esse programa, você é um animal especial aos olhos de Deus, cara. Tipo, você imagina, tipo, Deus falando isso e tocando no narizinho de alguém. De cada um, de cada um de nós. Você é especial, cara. É. Pô, valeu, Deus. É nóis. Que merda. É, foi, enfim, né? Churu, merda, né? Churumão, né? Puro suco de merda. Tudo bem. É, vamos parar por aqui com essa enxurrada de bosta e dar uma pausazinha simbólica aqui, só pra fazer de conta que a gente tá indo, sei lá, beber uma água ou algo do gênero. Daqui... Pô, mas eu posso beber uma água e ninguém vai ficar sabendo. Não, você não pode, cara. As pessoas só vão poder especular pra sempre. Exato, cara. Se você exato. Foi, não foi beber uma você água. Você talvez foi beber uma água. É a água de Schrödinger, entendeu? É, isso. É, eu, exato. Neste exato momento eu bebi e não bebi água e não bebeu. Pra todo mundo. E é, assim vai ficar. Que isso, muito bom. Papo filosófico. É. Bom. Vamos pra próxima. Daqui a alguns segundos, minutos, horas a gente volta. Fala. Competition in other places. But the horns, they blowing that sound. Voltamos aqui novamente, de novo. Again, outra vez. É, segundo bloco do nosso querido navio pirata. E, pô, vamos bater um papo sobre essa pré-E3 aí que tá rolando. Pois é, começou. Foi da largada. Foi dada a largada. Começou a putaria toda, cara. É, cara. Esse é o meu segundo ano acompanhando oficialmente E3. Segundo assim, ano. É o segundo ano acompanhando como um trabalhador da indústria. Da oficina, né? Oficina de games. Nessa indústria vital. Exato. Entendi. E esse é o meu segundo ano e eu tenho que já falar que eu já tô enjoado. Isso me faz pensar que eu tô há 10 anos trabalhando com isso. Nossa. Quase 10 anos. Maravilha. Eu me sinto muito velho nesse momento. 10 anos sem se matar, cara. Eu consegui não me matar. Que legal, cara. Parabéns, mocinha. Eu tô orgulhoso de mim mesmo. Cara... Eu me sinto um animal especial nesse momento. Olhos de Deus. Mocinha, você é um animal especial, cara. Mas, cara, a brisa é que... A gente tá a menos de um mês do evento, sempre né? Sempre rola isso, né? É. A galera começa a ficar muito excitada, assim. Tipo, meu Deus, literalmente. Vai começar. Literalmente. Uhum. Vai começar. A gente precisa falar do que vai acontecer, porque se a gente não falar, já era. A gente morre parado. E aí começaram as, obviamente... Listas vazas. Com muitas aspas nessa. É, vários vazamentos nada a ver, que talvez não seja coisas vazamento. X. É, porque a gente tá... A E3 é do dia 10 ao dia 12 de junho, se não me falha a memória. E já alguns dias começaram a vazar, entre muitas aspas, umas listas de jogos que vão ter na feira, supostamente. Mas algumas empresas já começaram a dar umas... fazer alguns anúncios de antemão, assim, como foi o caso da Microsoft, né? Exatamente. É, assim, não que seja uma... Talvez foi um pouco de surpresa, mas isso já vem acontecendo um pouco. Ela matou mais uma função... original, né, do Xbox One, que é a necessidade de se usar com o Kinect, pois né? Pois é. Pô, e era... Então, mas aí que tá o problema, né? Essa que é a questão. O primeiro Xbox One, a primeira ideia de Xbox One, era uma coisa muito doida, assim, era futurística. Sim, sim. Tipo, ela desafiava conceitos e padrões cara, o lance, do mercado, sabe? A própria Microsoft falou que o Xbox One foi feito para funcionar com o Kinect. Tipo, o Kinect era uma parte... Essencial da experiência do Xbox One e tal. Pois é. Mas a galera chiou, tudo bem, tá ligado? Porque Kinect é um bagulho puta inútil, não sabe não, pra fora nenhuma, que, tipo, tá foi essencial até a galera realmente lembrar que as pessoas só querem mexer os dedos, tá ligado? É, cara. É. Tipo, ninguém quer levantar, fica, cara. Ninguém fica banando o braço que nem um imbecil pra mudar a página do bagulho. Cara, se foda isso, fala, cara. Tipo, Xbox, sei lá, Pintos, tá ligado? É, cara, isso só é legal nos filmes, tá ligado? É, tipo, só funciona nos filmes e só é legal nos filmes. E só funciona nos filmes porque eles não têm controles. É. Entendeu? Sim, tipo, sim, sim. Se você tivesse um fucking controle de Xbox e tal, você fala, meu, beleza, apertar o botãozinho ali no meio pois e dá essa bosta, tá ligado? Uhum. Que foda-se isso aí. É. Mas o lance é que em junho a Microsoft vai começar a vender um Xbox One sem Kinect, tipo, $100 mais barato. Pois é. O que iguala ele ao preço do PlayStation 4, pois $400. É. O que não seria surpreendente ver o obviamente que isso não vai acontecer. Imagina que doido se a Sony vire... Não, e agora a gente vai baixar mais $100 imagina, do PlayStation 4. E inclui a câmera junto, e né? Inclui a câmera e todo mundo... Oh meu Deus. Exatamente, cara. É. Mas não, isso não vai acontecer. É. Não, provavelmente porque não. Porque o PlayStation 4 tá comendo o Xbox One com farinha. Pois é, porque eles tá têm, sendo vendido pra caralho. Já né? tem mais de 7 milhões de unidades vendidas. Sim, sim. É, contra 5 milhões que eles dizem shipped. É. Não que é vendido ao consumidor. Exato. É que a Microsoft vendeu pros varejistas. Pros varejistas. O que é uma medida completamente diferente de vender de fato o console, né? Exatamente. É, então. Uma única medida que tem-se, assim, que é interessante pra saber, é que foram vendidos já 1 milhão de Titanfalls. Uhum. Caralho. E, pô. O que é pouco. O que é pouco. Não é, bom. É pouco. Mas até que não é. É menos pior do que eu acho que talvez a galera estivesse esperando. Talvez, talvez. Mas considerando que, tipo, não tem muitos jogos assim no. Exato. No eu acho que foi engraçado porque, assim, a Sony e a Microsoft. Isso vale, eu acho que também vale pra Sony. As duas lançaram os consoles novos. E aí ficou tipo. Elas ficaram meio que com medo do mercado. Elas meio que se retraíram. Ah, não, mas a gente só lançou, tá, galera? É isso aí, sem compromisso. E aí, o que torna mais surpreendente o PlayStation 4 ter vendido tanto, né? Pois é, ele é porque tipo, ele a gente vendeu esse console aqui, tá ligado? É. E tipo, espera e olha, assim. É. E vendeu pra caralho, tipo, ah, a galera comprando, ah! E ainda não tem muito jogo. E ainda não tem muito jogo. É. Ainda tem... Mas eu acho que a Microsoft meio que faltou umas bolas, assim. Faltou culhão, cara. Então, porque eles deveriam ter batido o pé e falado, não, a gente vai lançar o Xbox One desse jeito que a gente planejou e vai ser assim, vocês que se fodam. E tipo, e olha aqui esses jogos, que legal. Exato, e aí foca, não fica focando em bater punhetinha pro consumidor. É que o problema é que a indústria do videogame, eles estão querendo agradar todo mundo toda hora, tá ligado? Eles querem ser legais com todo mundo, tá ligado? Sempre. Sim. Isso não é legal na maior parte das vezes, tá ligado? Na grande maior parte das vezes. Então, daí dá essas bosta aí, tá ligado? E já tinha pegado mal pra Microsoft por causa do ano passado na E3, em que eles falaram praticamente só de TV, assim. É, na conferência. É mesmo, que era que pegou mega mal. Nossa, eles, pegou malzíssimo, a gente fez uma tira disso do ano passado. Nossa, é verdade, cara. Era, tipo, as coisas mais legais, é tipo, blá, blá, blá, e o cachorro. Tá e o cachorro do Call of Duty. O cachorro do Call of Duty. Foi uma coisa relacionada ao jogo ali, tá ligado? Tipo, um fucking dog. Que você tem que amar! É. Tá tipo, velho, qual Ninguém amou. Ninguém amou, cara. Ninguém amou, cara. Todo mundo amou o cachorro na conferência. E é Exato. Só. Aqui, todo amor pro cachorro foi reservado à conferência, né? Foi. Essa foi a conferência que teve o Usher? Não. Foi que teve o Florida na Ubisoft. O Florida, pode crer. Isso foi ridículo. Nossa, eu não sei o que é pior, né? Se é o Florida ou se é o Usher. Se eles pegassem e botassem o R. Kelly no bagulho, cara, eu ia respeitar, aí, nossa, eu ia respeitar, cara. Imagina. Não, ficar molhado. É a Nintendo que vai levar o R. Kelly. Nossa, é isso que eles estão guardando, tá ligado? Isso vai ser a grande virada da Nintendo aí. Tipo, eles falam, meu, eles trouxeram o R. Kelly, acabou, vamos trocar tipo, o Wii U. Imagina, cara, tipo, o Red... sai do palco, as luzes vão apagando bem devagarzinho, começa tipo a batida do Trapped in the Closet. Oh! Assim. Daí aparece o cenário do e o Arkley sai de dentro do armário. Assim. E ele falando sobre o Wii U, tá ligado? Com a 9 minutos cromada dele. Imagina, aí sim, cara. É tudo legal até ele sacar 9mm dele, daí vai ser uma bad. Aí ficou zoado. Aí zoou. Ficou estranho também. Ficou uma conferência meio estranha. Né? Pô, Arkeli, não é pra você matar ninguém, cara. Não foi pra isso que a gente te trouxe, cara. Para de comer a mulher do Red, cara. Por favor. Mas, enfim, né? Arkeli à parte. Arkeli à parte e o Kinect à parte. Vamos ver, eu acho que... Se a Microsoft quis falar sobre isso agora, é que provavelmente eu acho que ela vai reservar bastante tempo pra mostrar uns jogos, né? Sim. Não. Visto que, justamente como o Musa falou, esse foi a maior crítica foi não ter mostrado tanta coisa assim, uhum. Acho que dessa vez eles vão encher o curro da galera de jogos. Ou pelo menos é o que todo mundo espera. Vai ser um grande feasting de jogos. Exatamente. A previsão é essa. Acho que a Microsoft até mesmo já comentou que o foco dela nesse ano vai ser jogos. Maravilha, porque é o que precisa. E não motherfucking TV, né? E é pior, sabe o que é pior de tudo? Eu espero que, se pá, talvez essa E3 até vai ser boa de assistir, sabe? Sim, assim, talvez. Porque, tipo, vai ser anúncio atrás de anúncio, aí uns negócios bonitos, puxa, tá bonito. E é isso, sabe? Eu acho que vai ser interessante. Também isso. Acho. Não. Mas então, mas o que acontece aqui, como a gente tava falando, as coisas da internet, né? Essa internet, as pessoas ficam loucas. Ficam loucas, doidonas. E aí elas começam a fazer o quê? Listas de rumores pra cada uma das conferências. Sim. E aí saiu uma listona. Nossa, cheio de coisa que é absurdamente ridícula. Tipo, é uma mega lista de listas, tá ligado? Tipo, é uma lista de listas. Isso, cara, eu quero fazer um adendo, porque eu já fiz uma lista dessa uma vez. Você já teve uma lista de listas? Não, eu fiz de propósito. Ah, tipo, pra sacanear. Tipo, acho que foi... E mandou pra editores de todo mundo? Não, eu acho que 2007, 2008. Tava trabalhando lá na Play TV. E aí, tipo, a gente tava muito, assim, saco cheio por causa de umas coisas da empresa e tal. Falei, mano, vamos fazer uma lista zoada dessa? Vamos. A gente pegou um sulfitão, escreveu a caneta ali mesmo, tá ligado? Uhum. Escrevemos assim, confidencial, assim. Ah, muito bom, muito bom. De canetão. Aí escrevemos uma pá de bosta, assim, não sei o quê. Aí eu tirei uma foto meio tipo... Meio cortando um pedaço, assim, e tal, joguei no Twitter. Sei. E, tipo, teve uma galera que botou fé, assim. Sério? Eu queria perguntar, tipo, a galera comprou teve uma, bem? Teve, tipo, uns dois, três blogs que republicaram a lista, assim. Como assim, é porque mano? É fácil, né, cara? Tipo, é o lance... É muito idiota, cara. É, então, é muito, muito, muito engraçado isso. É, mas, cara. Então, pra esse ano não poderia ser diferente. Óbvio, é, claro. Óbvio. Então a gente resolveu fazer uma coisa rápida, assim. Uh-huh. A gente não dwell into, sabe? Assim, ficar brisando muito em cada uma dessas rumores. Uh-huh. A gente resolveu fazer um sistema de notas pra esses rumores. É, a gente vai fazer um review da lista vazada. Um review bem rápido dessas coisas. Exatamente. E basicamente a gente vai considerar dois fatores, não é mesmo? Dois critérios. Dois critérios. Critórios não, critérios. Dois critórios. Dois clitórios. O primeiro é probabilidade de que isso vai acontecer de verdade. Exatamente. De 1 a 5. De 1 a 5. E o segundo critério é hype. De 1 a 5 também. De 1 a 5. Sim. Sendo isso verdade ou não. Muito bem. Certo? Uh-huh. Estão prontos? Aham. Uh-huh. Então vamos lá. Começando pela conferência da Microsoft. Uh-huh. O primeiro rumor é Beyond Good and Evil com gameplay no palco. Caralho. Com Xbox One. E aí? Possibilidade? 2. Possibilidade eu daria mais ou menos uns 2 ou 3. 2. Tipo isso, baixinho. 2 assim. Porque é um jogo que já foi mencionado e talvez ele apareça. É, mas é pouco provável. E agora, ainda mais que agora o Rayman Legends meio que foi, já saiu do papel, o cara pode focar finalmente no Beyond Good and Evil. Sim. E hype? 3. Eu acho que mais um pouco. 4. É, uns 4, 5 assim. É. Pode tipo, a galera tá tipo... Tá esperando. Não, tudo bem, 4. Muito bem. Tá. Próximo é DirectX 12 trailer pro Xbox One. Basicamente é uma demo gráfica. É. Né? Isso, mano, probabilidade disso acontecer é muito grande. É, tipo, 3 ou 4. É, o hype, não existe hype em cima disso, tá? Não existe hype em cima disso. Apesar que deve ter, tipo, acho que umas 5 pessoas que estão tipo, nossa! Muito louco o DirectX 12! Fable Legends, gameplay pro Xbox One. Muito provavelmente possibilidades. É possível. É bem, bem possível. Sim, sim, sim. Eu diria 4 de probabilidade. 3. Acho que 3 hype também. 2. Hype 2. É, não, por mais que não. Fable seja o mar eu não, pro eu Xbox. Eu não transo Fable, cara. Não transou muito, né? Eu não transo Fable. Não. É. Muito bem. Próximo. Forza Horizon 2, gameplay for Xbox One. Probabilidade... acho que é cedo pra falar de Forza. Eu também acho. Eles acabaram de fazer. Forza ainda tem muito conteúdo pra sair de Forza. É. Sabe? Eles ainda tem muita coisa. Tá rendendo. Todo mundo falou muito bem de Forza. Eu acho que vai ser difícil a galera ter tá alguma coisa de Forza 2 agora. Se apressando aí. É. E hype. Né? É, mas sempre tem 3. 3, tá bom. 3, ó. É o mais mediano possível, né? 3 e 3, né? Até agora ninguém passou do 5. Nada, não. Gears of War 4. Nossa, com gameplay. Cara, isso não vai acontecer. Não, cara. Desculpa, tipo, não vai acontecer, cara. Não vai acontecer, cara. Não vai. Não vai. Tipo, cara, você sabe que uma lista dessas é falsa? Quando ele começa a colocar, tipo, várias continuações bizarras. Que a galera não tá planejando, tá ligado? A gente vê que a galera não liga mais, tá ligado? É. Eu acho que, assim, é possível que eles até mostrem alguma coisa nova em breve. Talvez não na C3, mas Gears of War 4, não agora. Não. Não agora. E eu não tenho hype porque Gears of War já encheu meu saco, já. É... Hypeless. Hypeless. Hype 1. Muito bem. Próximo é uma tech demo do Halo 5. Esse eu acho bem provável que aconteça, viu? Eu acho que é provável. Sim, sim. Acho que provável. Esse 4. Pode bater... Acho que esse é o 5. Acho que tá passando 5 aí. 5, tá bom. Porque esse é um que eles estão precisando mostrar pelo menos um grande ícone, sabe? E as pessoas anseiam por Halo 5. Sim, tá, e já foi meio que... Eles já deram umas pintadas. É, no passado eles já mostraram um teaserzinho. Exato. Tá bom, 5. Um 5. E o hype... Hype, cara... Eu gosto de Halo, então 4. 4. Eu gosto de Halo, eu realmente gosto de Halo. Eu gosto também, eu gosto. Eu não cupiro. Muito bem. Próximo. Kinect TV, mais shows, trailers por Xbox. Cara, eles precisam falar pelo menos um pouco da Kinect. É, mas acho que, eles vão falar, tipo, depois da última, que eles só falaram disso, tipo, de coisas de televisão, acho que a galera vai dar uma amenizada nesse rolê aí, tá ligado? É, tipo, no máximo eles vão dar uma, tipo, uma um pincelada, assim. Uma pincelada. É. Então, digamos que uma probabilidade 3. 3, tá bom, e hype 1. Hype 1, né? Porque, acho que vai pro negativo ali. Exatamente. E aí, Call of Duty, o novo Advanced Warfare, ou conhecido também como... como é o nome? Doutora, que vai ser? Kevin Spacey. Kevin Spacey Warfare. Ou Call of Duty House of Cards. House of Cards. Kevin Spacey tá no rolê, cara. Tá, ele tá no... Engraçado, sim, né? Com gameplay... Ah, cara. 5. Óbvio que isso vai acontecer. Óbvio que tem. E sempre tem uma galera que curte, então pelo menos 2 de hype. É, cara, porque, meu... Tem gameplay de Call of Duty... Em conferência da Microsoft, tipo, rolou nas últimas 5. É, assim. É garantido que os caras vão botar o bagulho ali. É. Exatamente. Quantum Break vai ter gameplay pro Xbox One. Eles mostraram um pouco ano passado, evoluiu, disseram que evoluiu um pouco o jogo, mas, sinceramente, eu ainda tenho minhas dúvidas que eles vão mostrar um gameplay. Eu acho que o projeto já morreu. É? Eu acho que já desencanaram. Eu acho que ele vai ser adiado. Porque ele já foi pra 2015, tá? Né? Mais ou menos 2015, mas eu acho que vai demorar um pouco mais pra gente ver isso aí, viu? Beleza. Eu diria, então, que o quê? Uns 2 pra acontecer? 2. E hype, a galera tá pirando, né? Quer saber o que acontece. Eu, sei lá, não me importo muito. 2. 2 também? Não ligo muito também, não. Então tá bom. Agora ele. Agora o príncipe magnânimo. O príncipe, o Lorde. O Lorde. O Lorde dessa lista. Meu único bot que importa aqui. Star Wars Battlefront 3 com gameplay para Xbox One. É, cara, que daí, tipo, já é uma coisa mais pessoal ali, tá? Então, mas posso falar? Eu acho que vai ter sim. Eu acho que se não tiver na Microsoft, na EA vai ter com certeza. Exatamente. Isso pelo menos na EA vai ter com certeza. Vai pintar um Battlefront 3 nessa E3. Vai. Nem que seja pelo menos um trailer, um pouco mais. Mais estendido, sabe? Assim, porque eles só mostraram aquele teaser ridículo, né? Bem ridículo. Eu acho que a probabilidade tipo, é 4 numa escala de 5 e hype 5, porque eu tô bem curioso pra esse Battlefront. Vocês estão ligados. Vocês aqui. Cara, esse bagulho vai ser louco, cara. A gente vai jogar muito essa porra. Sim, né, esse bang vai ser louco, cara. Vai ser louco isso. Muito bem. Acabou a Microsoft? E o último? Tem um último. Tem um DLC para Titanfall com gameplay. Olha só. Muito provavelmente sim. É possível. Eles estavam falando de estender a campanha e fazer umas campanhas co-op, blá blá. Isso seria uma ideia boa, tá ligado? Eu acho que isso vai rolar sim, cara. É provável, é bem provável. Bem provável. Então acho que eu diria um 4. 4, 4. 4 pra 5. E um hype, cara, eu gostaria de ter jogar mais Titanfall. Eu queria gostar mais de Titanfall. É foda isso, né, cara? E, tipo, eu joguei, ele achei legal, mas tipo... sabe, faltou alguma coisa assim, tipo... Acho que o lance de Titanfall, tipo... acho que tem dois pontos de vista. Ou você tem Titanfall ou você não tem Titanfall. Se você não tem, você pira porque tipo, você joga esporadicamente. Tipo, a gente vai na casa dos brothers e joga e tipo... É muito louco! Agora imagina você tem um Xbox One e só tem Titanfall. Chega uma hora que você deve ficar de saco cheio, tá ligado? É verdade. É só aquilo pra sempre, cara. Verdade. Pra sempre, tá ligado? É verdade. Mas então, acho louco, cara. Provavelmente vai ser bem louco se eles não terem uma porra dessa. Do Division 3, tá ali em cima do muro, né? Então, este foi basicamente Microsoft, né? E agora vamos para a conferência da Sony. Vamos lá. E é no mesmo dia, moça? Deixa eu ver... A Microsoft é no primeiro dia? Não, deixa eu ver. Normalmente, a Microsoft num dia, Sony e Nintendo no outro. Sim. Eu não sei agora exatamente se vai ser igual nesse ano. Mas eu não tenho... Bom, não sei. Não sabemos ainda. Mas a conferência da Sony também tem aqui os seus boatos, né? O primeiro é gameplay de Destiny. Muito provavelmente porque acabou de ter um preview que saiu. Já teve no passado. Não é difícil. Não é difícil. Probabilidade 5. É. Probabilidade 5. Hype, meu... 2, vai. 2, cara. Só pela curiosidade de saber o que eles vão bolar aí, vai. A galera tem chance. Mas porque, cara, o que eu já vi até agora eu fiquei meio. Drive Club com trailer. Eu acredito que também vai ter um trailerzinho. Teve ano passado, eles tiveram que adiar, então eles têm que mostrar alguma coisa. Tem que mostrar alguma coisinha a mais, né? Então, probabilidade, eu diria. 4. 4. Caso aconteça alguma cagada, né? E hype 2 também. Hype 2 também, nada demais. Não. God of War 4, um CGI. Pra o PlayStation 4. E aí? Não sei. Eu acho que é tipo em cima do muro aí. É em cima do muro isso, né? Cara, não sei. Porque tipo, eu gostaria que eles não fizessem isso, mas existe a possibilidade dos caras falarem assim: olha só, um trailer épico do God of War. Eu acho mais provável que eles anunciem um God of War pro Vita. Sim, sim, isso é verdade. PS4, assim, nesse momento agora, assim, uhum, sabe? Uhum, uhum. Sei lá. E tipo, foda-se God of War, cara. Não aguento mais God of War. Eu diria, então, probabilidade 3, hype 2, talvez? Talvez, 2. 2, vai? É. Pelos bons tempos de God of War. Aham. E aí um trailer com indie games para todas as plataformas. Certamente, eles estão mostrando bastante isso, né? Uhum. Eles estão apostando, eles estão cada vez falando mais de indies. Então há uma grande probabilidade, sim, que isso aconteça. Eu diria 4. 4. 4 para que isso aconteça. Uhum. E o hype, pô, eu queria ver o que vai rolar, sim. Eu diria um 4 também. 4. Eu quero ver os indies do PlayStation 4. É justo. O Vita também, pô. É muito. Imagina, o Vita, cara. Inclusive, até falar, né? Tá se tornando uma boa plataforma pra indie. A gente já vinha anunciando isso, sim. Que tá cada vez mais forte isso. Com certeza, ainda mais com as coisas que eles dão de graça na PlayStation Plus. Uhum. Que tem vários indies bacanas. Pois é. Bem bacana mesmo. Aí também eles prometem aqui um DLC de Infamous Second Son por PlayStation 4. Muito provavelmente também. Foi um jogo que deu certo, todo mundo gostou bastante. Não sei se talvez para um DLC... É meio difícil, né? Eles falarem de um DLC. Eu acho que eles vão ter mais coisa pra falar do que falar talvez de um DLC. Talvez eles falem rapidinho, talvez assim. Talvez eles mencionem. Não, mas não um trailer, né? Eu acho que diria que a probabilidade é um 3, assim. É um 3 sólido. Uhum. De que vai rolar. Sim. E hype eu não sei, porque eu não joguei esse Infamous, então não sei. Mas sei lá. Eu acho que a galera tá interessada em ver o Infamous, eu diria que um 3 também. Muito bem. Aí tem também um trailer de gameplay pra The Order 1886 pro PlayStation 4. É bem provável que eles mostrem. Eles precisam mostrar, né? Eles estão cozinhando esse jogo faz muito tempo. Pois é. Desde que anunciaram o... PlayStation 4 em fevereiro do ano passado, eles estão cozinhando essa porra desse jogo, que parece a coisa mais genérica do mundo, assim. Parece muito uma porra muito genérica, assim. Cara, é verdade. Eu me sinto mal pelo Seth Killian, ele trabalhando tá lá nessa, em Santa Mônica, tá ligado? É verdade. Ele é um cara tão legal, trabalhando em um jogo tão que parece tão meia boca. É foda, cara. É foda. Mas eu acho que tem uma grande probabilidade, então eu diria 4, 5, assim. 5 mesmo, né? 5, então, é um 5 aí pra aparecer, o The Order. E o hype... 2 também. 2, só pela curiosidade? Uma curiosidadezinha só. Pode crer. Uncharted 4, anúncio, The Sunken Blade, uma tech demo. Olha, eu sei que, eu acho que é meio que inevitável, né? Vai acontecer em algum momento. Exatamente. E... A Naughty Dog, eu acho que possivelmente eles estão falando de trabalhar em cima de um Last of Us novo, alguma coisa assim, mas isso eu já tenho minhas dúvidas, viu? Não, eu acho que um Uncharted novo é bem mais provável. Bem mais provável, né? Né? Eu diria que mostrar agora na E3 alguma coisa, eu diria que é um 3 para 4 a probabilidade. Eu acho que talvez se eles fossem mostrar alguma coisa, eles mostrariam, não uma tech demo, mas talvez... Um teaser, exatamente. Um teaserzinho. Então, 3 para 4 aí, pro Uncharted 4, e um hype, Mussa, pelo seu grunhido. Também, Uncharted é outra série que já me deu no saco, já. Já me deu no saco, 1, né, cara? Não aguento mais Uncharted, cara. Eu também... Pois é, eu preciso jogar os eu joguei um pouco na época o 2. Mas pegar pra jogar mesmo. 3, mas pra pegar pra jogar mesmo. Sim. Mas realmente, né, cara, pelo visto já... A fórmula vence, né, cara? Vence. Eventualmente dá no saco. Tem aqui um boato meio engraçado, né? Pro PlayStation 4, que seria um gameplay de Watch Dogs. Mas o jogo já vai ser lançado. Já vai ter sido lançado já. Tudo bem que a Sony é dessas de ficar repetindo demonstração de jogo em conferência, mas... Parece fazer muito sentido mostrar o Watch Dogs, gastar tempo de conferência com um jogo que já foi lançado. Exato, sabe? Não faz muito sentido. Eu não quero acreditar que a Sony é tão incompetente assim. Sim. Eu ouvi outros dois boatos pra essa conferência. Uhum. A primeira é o clássico The Last Guardian. Talvez eles mostrem. Essa galera. Essa tem que ter, né? Pra galera acreditar. Tem que ter a fé, né? Exato, a fé. Daqui 30 anos, tá ligado? A galera, não, vai ter Last Guardian nessa porra, tá ligado? Mas, enfim, essa é a probabilidade pra mim é 1. Pra mim também, cara. Difícil. Pelo amor de Deus. E também O hype, eu acho que o hype é eterno, né? É isso que move pra frente o Last Guardian. O Last Guardian, né? Com certeza. É isso que move. É só o hype, né, cara? É só o hype, é só o hype. O hype é 6. É o hype, sonhos e lágrimas só, né, cara? É hype mitológico, cara. Chegou nesse ponto, cara. Pois é, cara. Pois Mas esse, então, é isso que a gente acha desse. E tem um último boato que é mostrar alguma coisa nova da Rockstar. Eles estão falando que eles fariam uma... É verdade, é verdade. DLC, talvez, eu acredito, da história da Rockstar. Esse, eu até acredito, eles já fizeram isso. A Sony já fez isso no passado. Já fez isso antes. É possível, eu diria aí um 3. E o hype, pô, DLC 4, né? É, sim, pô. GTA é bom, né, GTA, cara? É legal, sempre é bom. É bom, é bom. Muito bem, muito Passando bem. Passando agora pra última conferência. Última conferência, na verdade, eles não mandaram aqui pra EA, né? Não, só mandaram pra Nintendo. Nintendo. Na verdade, o que tem aqui seria o que a Nintendo vai mostrar no showroom. Floor, né, porque a Nintendo não vai fazer uma conferência como fez em outros anos. Desde o ano passado ela leva os jornalistas pra dentro do stand dela. Exato. Logo antes de abrir o evento e faz um tour pessoal e faz um tourzinho e tal, não sei o quê, uma brincadeirinha ali e já bota a galera pra jogar. Pelo menos foi assim que foi ano passado. Exatamente. E então esses são supostamente os jogos que vão estar lá no stand da Nintendo para serem jogados já. Então acho que vamos usar a mesma métrica para falar desses jogos. Vamos usar a mesma métrica. Muito bem. Bayonetta 2. Ah, vai ter, né? O jogo tá pra sair esse ano já, tá tipo no glorioso verão do hemisfério norte. Então acho bem provável que ele esteja lá. E o hype, moça, pra você? Alto, cara. Alto, o hype, né? É 4, pelo menos. Assim, Bayonetta, né? É foda pra caralho. Assim, louco, muito. Louco, louco, louco. Um novo Castlevania também. Castlevania Symphony of the Night, cara, 2. Cara, isso é... É bizarro, né, cara? É bizarro isso. É bizarro isso. É esse tipo de coisa que faz essa lista parecer, tipo... Ok, isso é falso. É, exatamente. Tipo não. Cara... Não, cara. Tem cara de fanfic essa porra, tá ligado? É, tem cara tipo de fanfic erótico, assim, sabe? Do Tumblr, assim, sabe? Umas paradas assim. Não. A nota é não. Não. E o hype é não. Não. Não, também. O próximo é Hero Warriors, que é do Zelda, eu acredito. Que é o Dynasty Warriors Zelda. Ah, sério, é? Cara? É. Que vai a rolar. Tá fazendo. O jogo tá anunciado, já vai rolar. Ah, é. E não é possível que tenha alguma coisa lá do jogo, sim. Alguma coisinha, né? Alguma coisinha. Pelo menos um trailer novo, assim. Eu Pode acho bem, bem provável. Eu diria 4, assim, que vai rolar alguma coisa. Interessante. E o hype? Eu tô bem, bem curioso, cara. Eu diria que o meu hype é 4 também. Isso aí, né? Pra esse jogo. Ah, tem que expandir, né, cara? Tem que fazer uns negócios diferentes. Fazer o quê? Pois é, pois é. Tá certo. Mario Kart 8, com certeza, né? Sim. Ah, com certeza vai ter. Com 5 certeza. E hype 5. Sim, sim. Aí, ó. Mario Kart 8 tá... Porra. Meu, tá... Cara, muito, quero muito jogar essa porra desse Mario Kart 8, cara. O último vídeo que saiu assim, insano, cara. Nossa, cara. Eu sei que tem muita gente que vai falar, ah, é a mesma coisa. É, a gente sabe. É a mesma coisa do cara. Eu tô ligado. Cara. Mas, cara, é muito da... É Mario Kart, velho. E existe um salto de gráfico pra mim, pelo menos. Absurdo. Eu achei. Sim, tá bonito pra caralho. Tá bonito pra caramba, assim. Bonito pra caralho, tipo, bonito mesmo, não é só, ah, beleza, tá, gráficos melhores. Não, tá, não, tá tipo bonito naquela pegada, tipo, quando o Mario lança, sai alguma coisa nova do Mario e você fala assim, caralho, que jogo bonito. Tá? É tipo, bonito Mario Galaxy, assim, exato. Quando saiu o Mario Galaxy. Nossa, do Wii, assim. Total. Exatamente, exatamente. Que foi um bagulho, tipo, de outro mundo, assim. Sim, é, sim. Exatamente. É, muito bem, também Monster Hunter 4 Ultimate pro 3DS. É provável, é uma coisa que pode rolar, assim. Pode rolar, né? Pode. O jogo já saiu no Japão há algum tempo... E acho que é bem provável que eles tentem lançar nos Estados Unidos. Eu diria que é 3 a probabilidade. Uhum. E, tipo, o hype é 3 também. Porque Monster Hunter é aquela série que, tipo, toda vez que sai um novo, eu falo, nossa, eu vou tentar jogar. É. Eu vou tipo, e não consigo. E, cara, e olha que você joga Dark Souls, cara. Cara. Isso sempre foi uma coisa que me surpreendeu, que você nunca conseguiu se dar bem com o Monster Hunter. Eu não consigo Monster Hunter, cara. Engraçado isso, eu tentei 300 milhões de vezes. Eu sou Nemesis, cara. Eu não consigo. Tipo, eu não consigo. Quem sabe algum dia, cara? Quem sabe? Tipo, eu joguei no Wii U, não deu. Eu joguei no 3DS, não deu. Eu joguei no PSP, não deu. Qual que é o seu bloqueio do bagulho? Cara, porque é um jogo travado pra caralho, pode assim. Pode crer. É que eu nunca cheguei perto do Monster Hunter. Ele é muito travadão. Tipo, o controle dele é muito travado. Que doido. E é um jogo que é tipo grinding. Tipo, é só grinding. Por grinding, assim, sabe? Uhum. Não tem, tipo, uma historinha, não tem um bagulho. Você enfrentar os monstrões é mó divertido, assim. Sim, sim, é realmente mó divertido. Isso... Mas até chegar lá, cara, até você sentir que você não é um merda com uma espadinha molenga e uma armadura de bosta, tá ligado? Demora muito, tipo, é muito trabalho, eu não tenho paciência. Talvez se um dia alguém venha me ensinar e falar, ó, é assim. Aí eu, tipo, ah, agora eu entendo. Uh-huh. Mas até lá, não. Assim. Entendo, entendo. Aí tem um aqui que é Pokémon Fighters. Esse Pokémon Fighters, hein? Não sei, cara. Eu sei que, tipo... talvez um jogo de Pokémon, cara, que me parece bem ridículo. Então. Tipo, muito ridículo. É porque a galera gosta de viajar com Pokémon, né, cara? É. É aquela série que a Nintendo tá mais na retranca ali. É. E a Nintendo tem Smash Bros, sabe? Tipo, sim, não faz sentido. Faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Eu me recuso da nota pra não, ser. Não, né? É, não. Não. Sonic Boom. Tem um novo Sonic. Que é o Sonic da linha nova que a SEGA anunciou, que tem o Knuckles boladão. Knuckles bombadão. Bombadão. É, vamos crescer, porra. É, fica grandão. Fica grandão. O Knuckles grandão, porra. O Knuckles rumo ao sinistro. Rumo sinistro é foda. Essa é muito boa. Rumo sinistro é muito boa. E é o jogo das faixas no braço, né, cara? É, cara, faixas, cara. Faixas muitas braço. Faixas, tipo, eu fico revoltado que o Knuckles tem faixa no tênis dele. Assim. Cara, eu acho que tem o Sonic tem faixas no tênis dele, cara. Se pá, tem também. Cara, isso não deve ser muito bom pra você correr, tá ligado? Não, cara. Pra caralho. Nossa, cara, você escorrega... Ser... Tipo, imagina o Sonic escorregando, quebrando o joelho dele pro lado. Assim, é, tipo, tá imagina... Primeiros 5 minutos. Cara, tipo, o Sonic quebrando a barreira do som e tropeçando na porra da faixa. Tipo, quebrando a cara no muro, assim, sabe? Isso não tem como dar certo. Foda. Por que tantas faixas, cara? Porque eles estão tão machucados. Eles estão machucados, tá? Eles estão enfermos. É. What the fuck? Ou isso é tipo na época de criança que era legal botar silver tape no tênis, assim, tá ligado? Se pá, cara. Ou todos eles têm tendinite. Ou todos eles têm tendinite. Pode crer. É possível. Eu diria que é 2, assim, a probabilidade de ter alguma coisa do Sonic Boom, assim. E o hype? Eu não sei. Hype... Quem acredita em Sonic hoje em dia? É, os caras perderam muita credibilidade. Viu, até, é, tem gente, ok, tem, mas... Tem. Mas mesmo assim, eles perderam muita credibilidade. 3, cara. Vai. Tá bom, pode ser. Pelos velhos tempos, pode ser. Vamos também mostrar o Super Smash Bros. Do Wii U e do 3DS. Ah, isso é 5, certo, certeza. 5, e posso falar, eu tô... Cada vez mais sai os negócios e eu falo... Hype 5, cara. Hype 5. Eu tô muito na vontade de jogar esse Smash Bros, cara. Smash Bros é louco, mano. É louco, é louco. Eu li uma coisa hoje no Facebook que é... Eu imagino que seja verdade. Uh-huh. Assim, o Wii U é que nem Ferrari. Não vale o que custa. Mas só quem tem sabe o prazer que é ter, assim. É, então, é engraçado, entendeu? Né? Eu me sinto assim com o meu Wii U. Você curte o seu Wii U, né? Eu curto o meu Wii U, cara. Apesar de não jogar ele faz algum tempo, eu curto muito o meu Wii U, cara. Legal. E aí tem o teatrinho Final Fantasy, Curtain Call, o segundo. Muito grandes probabilidades, visto que já saiu também no Japão. Eu acho que ele. O jogo vai estar no stand da Square Enix, mas não no da Nintendo. Pode crer. Eu acho. Pode crer, faz sentido também. Eu acho. E o que você. Bom, probabilidade 3? 3. E uma. O hype. Hype, acho que 3, porque o primeiro é bem legal. Eu gosto muito do primeiro jogo. Uhum. Ele é bem divertido. Legal. E aí tem The Legend of Zelda, Shard of Night. Cara, vai tomar no cu, né, cara? Primeiro. Ah, vai tomar no cu, cara. Ai, mas a galera tá, né, cara? Tá que tá, né? Tá que tá. Essa galera é mais que demais, né, cara? Mais que demais, cara. Agora vem o campeão de todos os campeões. Nossa, esse é cara. Pesado, cara. Esse é pesadíssimo. Isso toca no âmago do ser, velho. É, não, esse é pesado. Vamos lá, cara. Esse é Brinks. Chega a ser brincadeira cruel. Xenogears Origins. Pro Wii U. Não, né, cara? Ah, tá de brinca. É tipo uma brincadeira de mau gosto, essa porra. Não é assim que funciona. Tudo bem que a Monolith Soft, que é a empresa do cara que fez Xenogears, tem o X, que é um RPG pra Wii U que existe mesmo, é verdade, é real bagulho, não sei o que, tá ligado? Mas, tipo, isso não tem nada a ver. Faz tempo que as coisas que esse cara faz não tem nada a ver com Xenogears. Aham. Uhum. Porque a marca Xenogears é da Square Enix, tá ligado? Então. E, tipo, é outra parada, sabe? Tipo, não. Não! Deixa o sonhador sonhar, vai. É, cara. Deixa o sonhador sonhar. Não. Eita, nós. Muito bem. Então, essas foram as... Cara, especulações. Disso a gente tira que fazer lista de jogo vazado pra E3 é muito fácil, cara. É. Você faz um monte de aposta fácil. É, e aí mete umas doideiras no meio. E mete umas doideiras, umas sequências que manjadas, umas coisas nada a ver. É. E tá pronta a sua lista vazada de jogos da E3, assim. É muito babaca, é muito fácil fazer... o bagulho. É muito triste, cara. Não acreditem nessas porra dessas listas. Uh-huh. Assim, levem nesse jeito que a gente tá levando. De, tipo, é isso daí. Tá é, falou, tá ligado? Esses negócios. Porque, cara, não leve, tipo, nossa, mas imagina que louco que seria. Não, não. É. Deixa ser, deixa acontecer naturalmente, como eu dizia, né, é que eu dizia o pagode, o poeta, né, cara? O poeta, né, cara? Porra, deixa acontecer naturalmente. É, cara. Porra. Relaxa, relaxa. Mas muito bem, a gente vai ficar de olho nas coisas de E3. Vamos, vamos sim. Sim. O evento começa dia 10, mas dias antes já começa a rolar as conferências. Uhum. Fatalmente a gente vai falar alguma coisa sobre E3 aqui no Navio Pirata. Certamente, certamente. Certo, uhum. Certo. Ligadinhos. Ligadinhos. Muito bem, muito de olho bem. Na telinha. Bom, deu legal, bem. Cara. Isso foi belas foi. Especulações. Gostei. Então, especulações. Agora eu sinto o cheiro de coisas esquisitas vindo pelo horizonte. Vim, sim. Meu Deus. E orientais. Eu orientais, diria. Eu diria que é. Então vamos para o acho próximo. Que a gente vamos tem que dar uma pausa para respirar fundo e se preparar e já voltamos. Maravilha. E voltamos pro momento mais esquisito de todos os episódios, né? Os momentos nipônicos, estranhos. Aquele belíssimo momento Tengu San. Alguém explode alguma coisa. Muito obrigado. Pra quem não sabe, é o momento que o Fernando Muscioli chega e conta bizarrices do Oriente, que só ele sabe. Só você. Segredos. Só apenas. Apenas. Segredo. O que. Ó, oh, viajante. O que traz, Mr. M, seu canalha. Ele traz notícias estranhas, tá ligado? Príncipe dos sortilégios. Muito bem. Não surpreenda. O momento Tengu San de hoje não é tão bizarro quanto eu poderia esperar, mas é mais curioso. Uma curiosidade. Olha só, eu gosto de curiosidade. Uma curiosidade. Recentemente foi publicada uma lista. Das que tinha, das, tipo, 500 empresas mais confiáveis, que os japoneses confiam mais. Caralho. O ranking das empresas. E tem na lista, obviamente, empresas de games. Uhum. Ah, interessante. Vocês conseguem adivinhar qual é a empresa de games mais confiada em que os japoneses mais confiam? A Nintendo? Porque eles são tipo a Disney? Cara. É um bom chute. É um bom chute? É um bom chute. Então eu iria pela Nintendo. Nintendo? É. Não é a Nintendo. Olha só quem é. É a Sega. Caralho! Sega, é a cara. Sega. Então por isso que eles vivem ainda, tá ligado? É por isso que eles existem. Tá explicado, cara. A Sega é a empresa de games melhor colocada dentre as empresas de games no ranking. Ela tá na posição de número 221. Caralho, cara. Ela tava na 177 no ranking anterior. Tá aí um bagulho doido, cara. Nossa, né? Cara, que doido isso. Só pra ter uma noção, no ranking, a primeiro lugar é da Docomo, que é uma operadora de celular. Olha! Nossa, eles confiam, é mais confiável? É a empresa mais confiada no Japão, é uma empresa de celular. É, cara, o mundo precisa, nossa, tem muito que aprender com o Japão, cara. O planeta Terra tem muito que aprender. O segundo lugar é a Fujifilm. Olha só. Nossa, que doido. E o terceiro lugar é a Nissan. O quarto é a Canon e a quinta é a Toyota. Que fita, cara. As empresas mais de geral. Olha, mas entre as de games, a Sega é a mais bem colocada, em 221. Que coisa. Em segundo lugar, a Nintendo, uh-huh. Em 279. Uh-huh. Em terceiro lugar, é a Bandai Namco, em 310. Faz sentido. E depois a empresa de celular, jogo de celular. Entendi. Então essas são empresas de games mais confiáveis. E a Square? Nossa. Não tá lá, galera não liga. Galera não confia não mais. Não liga Square, pra Square. É bom fazer uma ressalva, porque a Sony tá em 12º lugar. Só que é a Sony, tipo, a Sony global. Em geral. Assim, não global. É só a Sony PlayStation. Não, né? Dá pra saber o quanto disso é PlayStation e quanto é. O Microsoft, de um jeito e o de outro, não, tá lá embaixo. Ligado. Tá ligado? Foda-se, Microsoft. Mas é bom também ressaltar que no mundo inteiro. A Sony, meio que a Sony de jogos, a Sony PlayStation, carrega o resto nas costas, assim. É, né? Porque tudo tá no vermelho e só a parte de games tá ganhando grana, assim. É. Tenso isso, né? E é tenso, isso é tenso. Mas eu fiquei surpreso quando eu vi que a Sega era a empresa de games. Não, cara, porra. Em que os japoneses mais confiam. Isso explica muita coisa, é muito cara. Doido, cara. Isso é realmente muito importante. Mas por quê, moço? Eles fazem muito jogo ainda lá que ainda não sai aqui? Fazem, exemplo? Cara. Por exemplo, eles têm coisas como Project Diva, assim. Uhum. Da Hatsune Miku, tá ligado? Vocaloid e tal, é da Sega. Então ele tem esse lance, tipo, emotivo, né? Essa ligação emotiva. E com a muitos marca. Dos arcades que saem lá são da Sega. Então. Tem muito jogo de música, jogo de simulador de modo geral. O Sonic nem é tão... Na verdade, hoje em dia, o Sonic é o que menos conta no Japão, pra SEGA. Pode crer. Por mais estranho que isso possa parecer. Eu acho que ele é o que menos conta pro mundo, cara. É, acho que pros corações, né, de todos nós. Exato, né? Tem muito, cara, tipo, jogo de carta da SEGA. Pode crer. Muita coisa licenciada de anime da SEGA ainda. Ah, então. Então tem muita, muita coisa, assim, tá ligado? Bom, faz sentido, né? É. Faz bastante sentido. Interessante. Pô, bem, né, louco. É isso. Tô surpreso de um jeito não perturbador. Eu fiquei mais surpreso da Nintendo. Eu fiquei até feliz se você quis saber. Cara, eu sou feliz que a SEGA não se jogou num penhasco, cara. É, né? E tá na frente da Nintendo ainda. É, pô, esse animal. O que é, mais surpreendente. Tá fita, cara. É, chupa a Nintendo, né? Olha, Nintendo, chupa Nintendo, Mario. Cara. A SEGA ganhou a guerra dos consoles. Caralho, cara. Na verdade, ela ganhou. Pelo menos a gentileza, é um console muito gentil. É, muito simpático. Ele deixa a Nintendo achar confiável, tá, exatamente. Muito bem, e era isso. Maravilha. Legal, cara. Curti. Um momento singelo. Foi o Daniel de 15 anos de idade está feliz, cara. É, eu ia falar. É. Muito então, louco, cara. Legal, bom, legal. O momento tem o sangue extremamente informativo e agora vamos dar uma pausinha porque daqui a pouco vem crocância. Crocância e delícia. Com sabor e maravilhamento. É, yes. Isso aí. Eu vou falar. E voltamos para a crocância e cremosidade e mistura de texturas, que é o nosso bloco de perguntas e comentários. Pois é. Yes. Caridosamente batizado por Mussa com o Momento Bileschk. É, Momento Bileschk. Momento é o Bileschk Watch. Bileschk Watch. Os blocos do nosso programa só tem watch, tá ligado? São apenas... A gente vendo tudo, a tá ligado? A gente assistindo, tá ligado? Pra quem não sabe, o Navio Pirata é um podcast sobre voyeurismo, tá ligado? Com certeza. Só que é muito subentendido. É. Exatamente. Bom, depois da revelação do Falcão do programa da semana passada, né? Nossa, o Falcão, busca apreensão no Falcão, tá ligado? Pode isso, hein? Tá, meu, tipo, os tiras esperando na porta da sua casa. É. Quem leu os comentários hoje, hein? Sei que quem eu tá posso filho. Ler, eu posso ler. Lê. Pode ler? Lê. Posso manda, ler, já manda que bala. No último eu já mandei tão mal, vou tentar fazer alguma coisa boa. Nesse. É redenção, redenção. Só falei as perguntas, não responda elas. Tenta não falar sobre criancinhas, cara. Tá bom, eu juro que eu vou tentar. Ou bestialidade. Vamos lá. Ives Aguiar foi o primeiro. Ele mandou aqui. Visto que hoje o Monument Valley sai para as plataformas Android, que joguinho de iOS, sem ser esses free-to-play, Angry Birds e afins da vida, os grandes piratas curtem? Então, eu como faz tempo que eu não tenho iPhone mais, então eu fiquei meio perdido com esses mundos. Eu joguei muito pouco. Eu lembro que ano passado, ano retrasado, saiu um jogo do Call of Cthulhu, que era em estratégia turn-based. Que é muito pode louco, crer. Meio que na época, acho que da Primeira Guerra, se pá. Uhum. Bom, é estratégia basiqueira de celular, assim. Eu joguei muito pouco porque daí meu celular falou que tá sem memória. E eu falei, ah, foda-se, vou jogar jogos no computador e foda-se. Tá, cara, um jogo muito foda é o Tris. Pode crer. De juntar os bloquinhos, tá ligado? Uhum. Que é o jogo que deu origem ao 2048. Uhum. Pode uhum. crer. E ele é, mas ele é bem diferente do 2048 e bem mais... estratégico, assim. No 2048 parece que você vai jogando qualquer coisa e o jogo vai andando. Pode crer. O Tris, ele é bem, tipo, você tem que planejar os movimentos que e louco. Tal. Ele é bem da hora. Ele é pago, mas ele é bem interessante. É, eu ouvi falar o bem. O Card Wars lá que a gente tava conversando sobre hoje. Exatamente. O Card Wars, que é um jogo de Adventure Time, baseado no episódio em que o Finn e o Jake jogam um joguinho de cartas meio Magic e tal. É muito louco que o Jake não deixa o Finn ganhar. Ele fica puto, tá? E os caras, tipo, meio que leram um pensamento. Porque, tipo, eu lembro que quando eu assisti esse episódio, eu disse que todas as pessoas que assistiram esse episódio, ou pelo menos a maioria delas, falam assim... Eu preciso jogar isso. Eu preciso jogar essa porra, tá ligado? Exatamente. E os caras falam assim, vocês vão jogar essa porra, tá ligado? É. Muito foda. E o jogo, ele é bem baseado nesse episódio, muitas coisas de referência e tal. Tem o porco. Tem o porco. Flip the Pig. Tem o porco, tem os cavaleiros de milho, tem os campos animal, de milho, cara. E tal. Tem tudo que tem no episódio, tem lá. E várias outras coisas, eu obviamente. Essa porra. É bem legal. Aquele porco é muito engraçado. Aí, Flip the Pig. É muito bom. Palmas Adventure Time, isso aí. É, nossa, louco. Prossiga. É louco. Felipe Miranda, ele mandou aqui. Personas da internet se refletem nas personas do dia a dia? Cara... De uma vez por todas, são as mesmas pessoas. Não, são as mesmas pessoas. São as mesmas pessoas. A gente não pode cair nessa de separar uma coisa de outra, porque tá tudo integrado, tá ligado? O que acontece é que existe o grande Internet Tough Guy. É, então, exatamente. Tem o valentão da internet. Que vai... É, nesse sentido... Eu entendo que isso exista, mas, tipo, não pode ser assim, tá ligado? É. Não pode ser assim, é muito zoado. E, quer dizer, não, né? Pelo menos essas personas capiais aí. Sim, sim. Que ficam falando um monte de bosta do Tough Guy, mas, na verdade, ao vivo, é um bostinha. É, mas isso vira algo comum a partir do momento que você tem a proteção de um monitor, tá ligado? É. Sim. O lance é que você pode expor as suas opiniões de merda atrás, sim, do monitor, exatamente, tá ligado? Sim, exatamente. Tipo, mesmo que ele não fale, ele tem aquelas opiniões de merda na vida real também. Sim, exato. Muito bem. Murilo Camargo, viram a história do primeiro jogador assumidamente gay a entrar na NFL? É, que é a Liga de Futebol Americano, pra quem não conhece. A maior parte da mídia americana tratou o assunto surpreendentemente bem, apesar do chorume monstro nos comentários. Isso sempre tem, né? Sim. Acham que a mídia esportiva brasileira faria o mesmo se fosse um jogador no futebol brasileiro? A mídia em si, sim. Eu acho mídia... que a mídia, sim. Os torcedores, eu não tenho dúvida. A galera não ia pirar muito na ideia, não. É, mas a mídia ia... A mídia de futebol, inclusive, mídia de futebolística, assim, esportista no Brasil, sempre teve uma... É um histórico muito, muito interessante. Bem assim, positivo, político, né? Positivo. Eles são muito importantes no país, tá pode ligado? Uhum. Porra, querendo ou não, a gente é a porra do país do futebol. É, Os nossos jornalistas do futebol realmente manjam, sabe? Sim, sim, sim. Com certeza. E, enfim, eu acho que ia ser uma boa resposta, sim. Sim, sim. É, mas, por parte dos fãs, ia ser churumento, cara. A torcida ia ser complicada, eu acho. Ia ser bem complicado. Puro churume. É. Muito bem. Marcos Soares. Corra que a polícia vem aí ou Loucademia de Polícia, cara? Cara, isso é treta, hein, velho? É difícil. É que, tipo, se eu for parar pra ver, velho, tipo, beleza, ambos são comédias crachadas que envolvem polícia, mas são dois tipos de comédia bem diferentes, tá ligado? São. De um certo modo, tá ligado? São. E, tipo, o Leslie Nielsen me obriga a preferir... Como é que a polícia vinha aí? Eu fico com eu fico em cima do muro, velho. Eu fico com uma academia de polícia, porque pelos gags e pelos negócios... Não, Cara, é que... E aquela dublagem, cara. É incrível, a dublagem é louca, é incrível, cara. Mas é que foda que corra que a polícia vinha aí, mano. Tem uns momentos muito fodas, tá ligado? Todos eles, sabe? Tipo, os três episódios. Não, tem, cara. E tem o... O.J. Simpson. O.J. Simpson, tem cara. Tem um pouquinho O.J. Simpson, então, né, cara? Então, né, velho? Você vê, mas o Loucademia tem o Jones. Exato, cara. É verdade, cara. É, Loucademia é insano também. Tem, cara, tem, tipo, pau, é né? Realeza da sessão da tarde. Sim, tarde, cara. Verdade. Sim. Tudo bem, outra pergunta aqui, ó. De mesmo cunho dicotômico. Ah, oh, meu Deus. Paulo César Fernandes Jr. Amigos, Dil ou Ozzy? Puta, cara. O cara quer arranjar treta, tá ligado? Tá jogando, tipo... Aqui está fogueira, você tá jogando gasolina, assim. Exatamente. Pô, é difícil decidir essas coisas, cara. Eu conheço menos da carreira do Dil. Então, eu conheço muito pouco também, mas é que ele é muito épico que você chega a ficar na dúvida, tá ligado? Eu tô ligado, é difícil. O Gil, tá ligado? E o problema é que o Ozzy ainda tem um quê ainda de, tipo, que ele passa um pouco do full retard, sabe? Sim, da parada. Sim, aí você fica já, tipo, é que daí você lembra do Black Sabbath e você fala assim, tá. É, exato, entendeu? Entendeu? Então é meio complicado. É foda, cara. É complicado. Essa escolha é injusta. Então é que a mesma coisa do que a polícia vem aí, Loucademia de Polícia. São... Dois vocalistas totalmente diferentes, tá ligado? Tipo, o Dio é... O brother tá galopando num cavalo em busca de dragões, tá ligado? Exatamente. O Ozzy tá vem das trevas. Tá chapado, tá ligado? Tá chapado olhando para o escuro, cara. Chapado deitado num pentagrama. Chamando tá a mulher dele. Chorou! Eu acho que assim... Eu acho que entre os dois... O Ozzy é o que consegue fazer a gente rir mais fácil. Sim, não, isso é foda. Mesmo porque o Dio tá morto, né? Então não tem muito como ele fazer a gente rir. O Ozzy não tá muito longe também. Isso é verdade. Mas o Dio inventou o Horns Up, né, cara? Isso é verdade. O Dio ganha muitos pontos de metal por isso, cara. Caralho, velho. Ele ganha todos os pontos de metal por isso, cara. E aí, hein? É osso, cara. É osso. Acho que a gente vota por não decidir os dois. Cara, como eu falei, eu estou em cima do muro novamente, cara. Não, vai. Temos que escolher um. Vocês, cada um, vai. Eu vou falar o Ozzy porque eu conheço mais o Ozzy. É, Ozzy. É foda, cara. Black Sabbath é doido, mano. É Ozzy. Foda, né? Não tem o que fazer, cara. Então, isso aí. Mal aí, Dio. Desculpa, mas você... não é nada contra o Dio. Não é nada contra o Dio pessoalmente, cara. Exatamente. Muito bem. Como se ele tivesse ouvindo, tá ligado? Mal aí, Dio, tá ligado? O primeiro-ministro da Malásia, o Schwarzenegger, quem e mais que o Dio. Tem outra celebridade. E uma série de bancos também. De bancos, E agora o Dio também ouve o Walmart, na Pirata. O Walmart. E o Dio, além da vida, está ouvindo a gente no rádio Spiritual. Muito bem. Que fita, hein? É. Vinícius Cipolotti manda a próxima pergunta. Se vocês pudessem chamar um roteirista e um ilustrador para fazer uma tira para Max Rebo, quem seriam? E onde estão os personagens secundários do Max Rebo verso, como os ursinhos de merda? Cara, o povo nunca... clama pelos ursinhos, cara. Essa galera curte muito os ursinhos. Cara, quem não curte os ursinhos de merda, cara? Mas é da hora que nunca usaram essa expressão e eu gostei. Max Rebo verso é um bom termo, cara. Rebo verso é muito bom. Rebo verso, cara. A gente tem um verso. É. Que doido, não sabia. Mas respondendo a primeira pergunta, eu sempre penso nisso. Tem um cara que a gente até tá começando a trampar com ele agora, que é o Raoni Marques. Sim, sim. Inclusive, ele já apareceu aqui em um podcast. Já participou, na minha ausência, ele me cobriu. Participou. Já foi um Mussa por um dia. E aí ele, tipo, ele é um puta ilustrador foda e a gente tá fazendo um quadrinho aí que vamos... Mais pra frente vamos falar, ainda está nos primeiros estágios. Momento secreto deles, mas ele é um ilustrador que a gente sempre quis, uhum. A gente sempre quis trabalhar. Sim. E um roteirista que também é ilustrador, que eu acho que a gente sempre comenta também, é o Pedro da Sim, Premon. Cara. Pedro da Premon, da Lo-Fi, lá de Brasília. Cara, esse cara é foda demais, cara. Meu, Cruz Invertida feita de merda, velho, isso aí, cara. Cara, ele ganhou, é Cruz Invertida feita de merda. O cara ganhou, velho. Ele é muito foda, ele tem vários quadrinhos podralha, mas muito bem desenhado. Muito foda, assim, cara. Umas expressões muito loucas, muito legal, cara. Eu curto muito o trampo dele e as histórias dele, assim. Eu acho que esses dois caras que a gente gostaria de trabalhar, sim. Assim. Excelente. Isso, ó, a gente foi mal não humilde aqui, ó, sim. Da galera dos brothers. Sim, sim, os bro, né? Tipo, eu quero trabalhar com o fucking... Com o Alan Moore. Pô, no cu deles, a gente nunca vai trabalhar com eles, tá ligado? Já foi. Os caras tá quase morrendo, tá ligado? Eu queria ver uma tira do Max Rebo desenhada pelo Rob Liefeld. Quem que é o Rob Liefeld? É o cara que desenha o Capitão América todo bombadão. Ah, o bombadão! aquele que tá com um peitaço, cara. Isso ia ser hilário, velho. Ia ser louco, cara. Eu queria muito ver o Rob Liefeld desenhando. É verdade. Mesmo, cara. Muito louco. Muito bem. Ah, e os ursinhos de merda, eles vão... A gente tá pensando... A gente tá coçando pra voltar com eles também. Exatamente. Estamos pensando aqui que vamos fazer com uma eles. Volta triunfal. Vamos bolar com talvez? Não. Sim, talvez, não? Quem sabe? I don't know, segredo. Segredo, e aí, justamente porque a gente falou do Raoni, ó, quem é a próxima pessoa que olha manda a pergunta. Olha só. Raoni Marques mandou aqui, tudo bom? Tudo sim, Raoni. Sim, tudo com você, cara. É você, espero que esteja bem. Ricardo Filho, pergunta sobre alta gastronomia, biscoito de polvilho tem que ser doce ou salgado? É salgado. Salgado, né, cara? Cara, eu também prefiro muito salgado. E que outros sabores loucos vocês já comeram? Do quê? Cara, de polvilho. De polvilho? Não. Eu comi polvilho 1, polvilho 2. Tem marcas de polvilho. Polvilho em rosquinha, polvilho em bastão. Eu acho que é isso. Se mata, né? Eu sei que tem uns de queijo, assim, mas tipo... Mas é polvilho. Mas é nojento, assim. É nojento, é polvilho. É polvilho no final do dia. Cara, polvilho é tipo sal. É tipo sal. É tipo sazon, cara. É um sal diferente, né? É um sal esquisito. É, não, se vocês conhecem mais de um tipo, pô, mandem, avisem aí pra gente. Eu nunca vi. Polvilho gourmet, tá ligado? Não duvido. Ah, com azeite e alecrim, sabe? Logo mais, cara. Cantamos a bola, hein, meu? Polvilho doce trufado. Nossa, que merda. Com mascarpone de chocolate branco. Isso. Aí ele mandou outra pergunta, aliás. Algum dos marajás dos mares curte fotografia? Se sim, que tipo e quais os fotógrafos que mais curtem e mais te influenciaram? Cara, eu vi muito coisa de... Na época, quando eu tava na faculdade, eu vi alguns fotógrafos de cinema. Eu esqueci o nome da maioria deles, assim. Mas eu lembro que tinha muitos fotógrafos latino-americanos que eu achava fantástico, assim, realistas e tal. E tem uns caras que faziam filme e tal, mas puta, não vou lembrar do nome deles, infelizmente. Mas, cara, pra qualquer pessoa que curte mais ou menos fotografia, eu sempre sugiro descobrir os fotógrafos da Magnum, cara. Então, tipo, que é a agência com os melhores fotógrafos do mundo e tudo mais e tal. Existem certas umas pessoas que ficam torcendo o nariz pra eles, mas, cara, é sempre muito foda, tá ligado? É sempre uns negócios muito, muito foda, assim. Cartier-Bresson já passou por lá, uns caras foda. Mas enfim, louco. Fotografias aí. Louco. Felipe Dottori mandou a próxima. Quais sites os senhores usam para se manter a par de notícias de joguinhos? É absurdamente difícil achar sites que tragam notícias de todas as plataformas e jogos de maneira equilibrada, e a maior parte da grande mídia, IGN, Kotaku e GameSpot, parece estar mais interessada em noticiar o ego de seus jornalistas do que joguinhos. Foi uma pergunta? Foi a primeira. Quais sites os senhores mais usam, né? Cara, acho que de tudo um pouco, na verdade, assim. Porque mesmo esses, o Kotaku, é aquilo que o Heitor falou no último podcast, né? Que, cara, o Kotaku tem um volume tão grande que você não tem como ignorar, entendeu? Sim. Tipo, GN é a mesma coisa, esses caras produzem muito conteúdo, cara. Mas assim, varia muito, depende do que... A gente, no nosso caso, né, Mussa, que a gente tem que ficar atrás de notícia o dia inteiro, blá blá blá, é outra coisa, né? Porque tem que ver absolutamente tudo, porque aparece, né, vai, uns fóruns aparecem. Cara, principais é tipo... Tem, de fórum tem o NeoGaffey, tem Kotaku, Joystick, Eurogamer, tem o CVG, o Polygon, tem o Evil Avatar, que é legal, tem o Gama Sutra, tem o Games Industry. Puta, tem coisa pra caralho, assim. Tem o lance muita é botar coisa. Tudo num feed e vai, e né? Vai, cara. E vai. Exato. E abraça, assim. E abraça. Vai pela manchete que marca gol. Muito louco. Mas é só isso também. Acho que, né, tem vários tipos. Depende do que você quer. Próxima pergunta do João Luiz Marques. Qual o tipo de tênis que vocês preferem? Cara, o Daniel... Eu achei esse tênis há 6 anos atrás. O Daniel só usa um tênis. Um tipo de tênis. Um tipo de tênis, um tênis, é verdade. Ele tá, ele tá na sua terceira, quarta geração. Tá, exatamente, que é aquele clássico Adidas All Star Superstar, eu acho. Eu tenho um igual e você também tem. Eu atesto a qualidade dele. Eu consigo, o branco com as listrinhas azul escuras. Mas é muito engraçado que realmente, tipo, esse é o seu tênis. Cara, porque em um determinado momento eu cheguei e eu falei, cara, esse tênis é louco e eu gosto dele. E eu falei, é isso. É isso. Foda-se, eu não vou ficar escolhendo tênis, tá ligado? Já tô ponto, sabe? Foda-se. Tá certo. Tá certo, muito bem. Eu quero, tipo, o que você gostaria de não, falar? Não, eu gostaria de acreditar que eu gosto muito de andar, tipo, em casa, eu gosto de andar descalço. Descalço all the way, velho. Descalço é foda. Cara, porque, poder andar descalço em casa, pra mim, quer dizer que o chão tá limpo o suficiente pra andar descalço. Sim, total. E eu tenho mania de limpeza. Tipo, eu tenho um gene dona de casa, assim. Sim, sim, eu também tenho, cara. Eu fico puto. Tem que andar descalço, porque sabe, você bota seu pé no chão. Se você não consegue andar descalço, eu limpei casa, esse chão, tá ligado? Exatamente. É, tipo isso. É importante isso. Muito bom. Muito bem, e ele mandou um abraço a todos. Um abraço pra você também, muito obrigado. Todos os abraços a você. Rodrigo Sudo, Michael Jackson precisava mesmo de um álbum novo. Deixa o Michael morto, velho. Cadê? Cara. Leave Michael alone. Nossa. Apesar de que a música nova é legalzinha, cara. Eu curti essa música. Achei legalzinho, tem um groove. Tipo, não achei ruim, mas também não achei bom. Mas o lance é aquilo que a gente fala, que fita, né, tipo, é o Tupac, Deus, é um, né, Michael, cara? É o Michael com o JT, tipo... okay. E é realmente, como você falou, Tupac, o Michael vai lançar mais 30 CDs, pode ter certeza, cara. Saco isso, cara. Foda, cara, o Tupac tá lançando até agora. Tá lançando, tá lá, Tupac. Tá vendo. Carlos Pivoto, Chapas, considerando que hoje é quarta... como você sabe que quarta pode ser qualquer dia da semana? Meu Deus, pã, pã, pã. É uma questão de ponto de vista. Mas pode ser é quarta, sim. Foi dia de feijoada no quilo e eu exerci esta opção. Bravo, valente senhor brasileiro. Parabéns, um abraço. Brasileiro que sou. Isso faz de mim um porco? Crimes ocorrem? Cara, nada acontece. Crimes ocorrem, nada acontece. Feijoada. E olha, feijoada. E, meu, brasileiros porcos, cara. Brasileiros porcos, Dilma assassina, Lula assassina. Isso responde a sua pergunta. Isso responde toda a sua pergunta. Depende se você é coreano ou não. É uma questão de ponto de vista, tá ligado? André dos Santos, por que pessoas de bigode parecem mais respeitáveis? Porque, meu, elas demoraram um tempo pra desenvolver aquela cabeleira subnasal, entendeu? É que você ter um bigode é muito diferente de você ter uma barba ou algo do gênero. Porque um bigode envolve você ter um certo cuidado, tá ligado? Exato. Porque aquele bigode... Você não pode só deixar um bigode. Exato, aquele bigode é aquela coisa sólida que tá na sua cara, tá ligado? Tá ligado? Então a galera olha pra aquilo e fala... Bom, beleza, aquele bigode tá firmeza desse jeito porque aquele cara passou um tempo cuidando daquele bigode, tá ligado? Aquele bigode tem história. Exato. Logo, aquela pessoa tem história. Exatamente, sim, sim. É isso aí. Eu acho que essa que é a questão mesmo. Faz sentido. No final do dia. O Jefferson Rodrigues, vocês já têm alguma expectativa para Comic Con Experience? Pretendem ir? Acham que esse evento, dando certo, a Blizzard se anima e faz uma BlizzCon Experience por aqui? Não, acho que uma coisa não tem muito a ver com a outra da BlizzCon, assim, é muito... Uma coisa não chama a outra. Mas, cara, eu acho que a gente vai sim na Comic Con Experience. Não oficialmente, a gente vai dar uns rolê lá, mas a gente vai levar uns quadrinhos. Vamos na mendigagem como fomos na Flip, né? Exato. Vamos vender lá, tipo, a gente vai estar passando na galera lá. E aí, compra uns quadrinhos aí. Tamo com fome, precisamos comer, pagar os meninos. E aí a gente... vai com certeza vender uns quadrinhos e umas artes também. Aí, sim, sim. Vai rolar umas coisas, mas vamos anunciar mais pra frente, né? Sim, sim. Tudo no seu tempo. Ainda tem tempo. Mas, pô, quanto mais eventos de quadrinhos tiver, melhor, né? Sim, exatamente. Com certeza, isso é fato. Isso é fato. Quanto mais, melhor. Independente do que rolar, E tem que ir em todos. Cola aí, foda-se. Tem que ir. Não, exato. Tem que ir em todos. Total. Diogo Barbieri. Os capitães Danibas e Falcone parecem ser brothers inseparáveis. Qual a parada mais bizarra que esses nobres senhores já fizeram juntos? Oh boy. Cara, a gente saía pra roubar cactos. A gente roubou um cactos, cara. Vocês roubavam cactos? A gente contou essa história, cara. Não. Como assim, mano? A gente roubava cactos, cara. Sério? A gente era muito entediado, a gente não tinha o que fazer. E olha que a gente jogava muito videogame, mas, cara, às vezes cansa. Aí uma vez a gente pensou, falou... Foi aniversário de 18 anos do Barrinhos. Eu acho que foi aniversário de 18 anos do Barrinhos. A gente decidiu fazer merda e pegar um cactos. É. Daí tinha uma casa na frente do prédio que eu morava, que tinha um murinho, tipo, mano, sei lá, da altura da minha canela, assim. É. Ah, que agora, hoje em dia, eles construíram uma parede maior. Eu acho que eles perceberam que a gente roubou uns cactos, eles botaram na jura, cerca. Cara? Eu lembro do dia seguinte, que eu saio na janela, olho e tá o cara, tipo, na bed, olhando pro cactos decepado. Era um puta cactos bonito, não, assim. Não, puta bagulho gigante, mas enfim. Tinha 1,5 metro, assim, de cacto. A gente, né, pulou, entre A gente astro. Pegou, primeiro que a gente sabia o que a gente ia fazer. Então exato, a gente foi na função. A gente estava nessa função. Foi premeditado. Todo mundo botou roupas pretas. Primeira coisa, roupas pretas. Pegamos uma faca de pão daquelas grandes, sabe? Vocês estavam assim, com toca ninja? Não, a gente foi, meu, dando a cara tapa ali no... É que na época não existia câmera em todo lugar, entendeu? Okay, então não tinha muito problema. Ok. A gente levou uma faca de pão e uma daquelas facas do tipo do Outback. Do Outback. A Chuck Norris, tá ligado? A Chuck Norris, que a gente chama de Chuck Norris, a gente tinha um certo apreço pela aquela faca. Daí ela ficou comum e sumiu. Mas enfim, a gente pulou, entre aspas, o murinho, né? Que era tipo meio que só passar a perna pro outro lado e já era, saca? E cerramos o cactus, tá ligado? E foi meio bizarro, porque tipo, olhando em retrospecto foi meio The Wire, porque a gente falou, cerrou a porra do cactus, enrolou ele numa blusa, nos enfiamos tipo numa ruelinha ali e tal, jogamos as facas no... desovamos as facas tipo no mato e dispersamos os três pra cada lado, assim. Eu só não lembro quem que tava com o cactus, mas ia ser um pouco, sei lá, suspeito, tá ligado? Foi muito engraçado isso. Foi hilário, cara. E o cactus sobreviveu uns 3, 4 anos depois daquilo, cara. Qual é o nome do cactus? Braddock. Braddock. Braddock e o cactus. Braddock. Puta que pariu. Então, a gente tem vários. Essa foi uma história peculiar, cara. Pois é. Depois a gente conta mais, né? Acompanha os quadrinhos aí, cara. Os quadrinhos é basicamente. Cara, são histórias peculiares pra sempre, tá ligado? Exatamente. Olha quem mandou a próxima pergunta. Ele mesmo, aquele que hoje recebeu, foi homenageado pelo momento das nossas perguntas aqui. O príncipe das perguntas. O Lorde das perguntas. Yuri Ortin Elst Bileschi. Ai, ai. Ele mandou 3 perguntas aqui. Um grande abraço e muito obrigado a todos pelas respostas da semana passada, sobretudo as relacionadas às drogas. Pô, a gente o que agradece. Não há problema. A gente ficou realmente pensando, né, depois que a gente gravou, aconteceu um leve acidente. Eu joguei meu celular no chão de raiva aqui, de emoção. Ficou puto quando ele pensou sobre drogas. Drogas! Enfim, eu sei que a gente, depois que a gente terminou de gravar aquele dia, a gente ficou conversando sobre o assunto ainda depois, né? Porque a gente ficou pensando, pô, será que tá falando demais? Ou falou de um jeito, numa tonalidade errada e tal? Mas a gente fica pensando um pouco que a gente não percebe, mas é que não falam muito sobre o assunto na mídia em geral. É difícil você ler sobre o assunto e, tipo, pessoas falando, tipo, num tom explicando normal, coisas, tá, né? Ligado? Exatamente, tipo, que não é um PhD da USP fazendo uma pesquisa. Ou alguma coisa super condescendente, assim, né? Tipo, só conversando sobre drogas. Exatamente. Uhum. Mas aí depois a gente pensou, pô, se fizermos isso honestamente, já tá bom, né? Tá, com certeza, cara. Já tá exatamente. Bom. E que mais perguntas que ele mandou aí? Estão ouvindo o que de podcasts? Eu não ouço. Cara, você sempre fala. Eu né? ouço pouca coisa, que eu não tenho saco pra ouvir muito podcast, pra ser bem sincero. Os que eu ouço regularmente são o Welcome to Night Vale, que eu gosto muito, que é meio que uma radionovela meio Twin Peaks. Caralho. Que é bem legal. É bem louco. E o podcast do ST. que é fantástico. Ah, nossa, eu preciso ver essa porra, cara. Verdade. Que é fantástico. Eu sou da Cracked de vez em quando naquele site, cracked.com. Pode crer. Eles são uns podcasts engraçados, tá? Pode crer. E eles perguntam, ele pergunta, né? Estão jogando ou jogam alguma coisa enquanto ouvem podcasts? Não, não dá. Não, velho. Eu desenho, cara. Não. Eu tô fazendo os quadrinhos. O Barrinhos hoje, porque hoje a gente veio, como a gente falou, né? A gente foi gravar em terras longíquas, né? Uh-huh. Sim, cara. Na Zona Sul. E aí, é porque a gente estava com mais dificuldades técnicas, que enfrentamos sempre com muito bom humor. Essas fitas, né? E aí a gente veio pra cá, pra casa do Barrinhos, que cedeu o estúdio dele hoje, que ele faz músicas eletrônicas muito doidas com Modern Dealer, né? Uhum. E aí, enquanto nós estamos gravando, ele está jogando... Eu vi ele jogando Worms, jogando Never Starve, jogou várias fitas. É, né? Ele está jogando Worms assiduamente aqui, cara. Assiduamente. E pelo que ele me disse, ele está jogando em espanhol. Olha só, que maravilha. Nada como Worms em espanhol. Porra. Então que tá bom. Aí um bom jogo pra jogar enquanto... É. Eu jogo, tipo, eu grindo em RPG. Pode crer. Enquanto ouço podcast. Pode crer. Eu desenho as tiras de vez em quando. Esse tipo de coisa dá pra fazer, assim. É tipo verdade. Coisas mecânicas. Sabe? É, sim. Uma próxima pergunta do Vitor Hugo, ele diz... Pergunta pro Mucioli, quais os seus modelos de Gundam preferido? E quando vai ter o Gundam Mushou? Oi, ia ser louco, hein? Um Gundam. Cara, os meus Gundams... Como seria o seu Gundam? É isso que eu queria saber. O quê? Como seria o seu Gundam? Nossa, não sei, cara. Você teria que pensar. Teria que pensar. Musa Signature Edition. É, imagina, tem que pensar, cara. Os meus favoritos são o... Depois eu boto umas imagens no tópico do Convés. Mas é o V2 e o GP2. Meus favoritos são os que o Musa falou. É. São legais, eu gosto muito desses dois. O V2 é legal porque ele tem tipo um V amarelo assim no meio do peito, assim, que é mó da hora. Que louco. E o GP2 é da hora porque ele é todo grandão, tem várias turbinas e não sei o que, e um escudo gigante e uma bazuca com uma ogiva nuclear. Caramba. Atrás dele. Então é eu gosto, suficiente, né? Então eu gosto muito dele. Cara, isso é um bagulho que eu sempre penso, sabe? Tipo, em relação a filmes de ficção científica que tem mega estruturas, robôs, naves, essas porras. É o designer dessas coisas, no universo desses desenhos e filmes e quem coisas. Quem escolhe como é, tem... que o cara a gente falou assim, pô, vou desenhar um robô que eu acho que, mano, eu vou botar um V gigante no peito dele, velho. É, então, exatamente. Isso vai ajudar na aerodinâmica, tá ligado? Talvez, tipo, né? Tipo, ou vai tomar um tiro no peito e ficar de boa. Designer de macro-robótica, imagina, cara. Uma profissão do futuro. Eu vou dizer que eu gosto tanto desse robô, desse do GP02, que eu comprei um kit de montar dele, de um camarada. Pode crer. E tá em casa, não montei ainda. Eu fui pro Japão. Fui na loja que vende todos os kits de Gundam no mundo e comprei um igual. Tipo, sem querer. Sem querer? Tipo, eu comprei, não. Fiquei mocado decidindo. Puta, eu vou levar esse porque eu curto pra caralho esse. Beleza, comprei. Caralho. Eu trouxe pro Brasil, voltei e tal, fui guardar. Tipo, eu olhei e falei, não. Não. Você me jura que eu comprei bagulho igual que eu já tinha, cara. Você pode ter o mesmo Gundam fazendo poses diferentes ao mesmo tempo. Posso, cara. Exatamente. Tipo, dando high five. Um dando high five com o outro, assim. Exatamente. Perfeito. Muito bem, mande foto pra gente, moço. Vou mandar, exato. Vou mandar. E a última... Falando em escudo? É, porque é verdade, quem mandou, escudo, é quem real, mandou é a última pergunta foi o Thiago Escudo de Carvalho. Caralho, cara. Nossa. Que nome medieval, velho. Thiago, Escudo de Carvalho. Que fita, é tipo o nome de golpe de Cavaleiro do Zodíaco, né? Então. Escudo de Carvalho! O sobrenome de gnomo do Senhor dos Anéis, tá ligado? Verdade. Muito bem. Que animal, puta nome. Louco, Escudo de Carvalho. Então, ele mandou aqui. Queridos amigos, gostaria de sugestões de JRPGs. A musa nipônica Musa já indicou o Wise. Música nipônica? Essa é nova, hein? Musa nipônica é boa. É, e The Last Remnant. Mas gostaria de mais indicações, de preferência com um design parecido com o grande, a Chrono Trigger, etc. Ah, e vocês não curtem uns RTS? Tipo Age of Empires e Rise of Nations? Beijo, seus lindos. É, e ele mandou ainda no final... Penso em adotar o apelido... Apelido. Sempre acontece. É, penso em adotar o apelido de Militonto Comuna Guerrilheiro. Eu acho louco. Acho ótimo, cara. O que te fez era feliz, cara. É, cara, exatamente o que o seu coração mandar, cara. Mas, vamos lá. JRPGs, Musa. Ah, que difícil. Ah, recomendem alguma coisa a vocês aí, vai. Cara, é a mesma coisa que eu joguei o Bravely Default, eu curti muito. É uma boa recomendação. Então lembra dos velhos, cara. Cara, se você. Tem um. O do Penny Arcade é divertido também. Os RPGs do Penny Arcade, o 3 e o 4 especificamente, que são mais old schoolzão, eles são interessantes. Cara, pode sair do comum, assim, não é JRPG, né? Você pode chamar dois amigos e jogar Secret of Mana. Ah, que é um puta jogaço. isso? Secret of Mana é um puta cara, a gente podia fazer isso, hein? Podia. Poderia totalmente comprar um Super Nintendo só pra isso. Caralho. Podia, cara. Foda. Eu tenho o cartucho do Super Famicom japonês, será assim. Será que se a gente rodar o emulador do Super Nintendo no computador e usar aquele bagulhinho do Xbox... Com dois controles? Com três controles, a gente consegue jogar o Secret of Mana em três pessoas, porque dá pra jogar em três pessoas. Sério? Tá. Sério, cara. Secret of Mana é pra três pessoas. Ah, ô, vamos tentar fazer isso? Eu acho que é totalmente viável. A gente fica fazendo essas promessas enquanto a gente grava, a gente é muito burro. Depois então, não, e foda que esse fone que tá gravado, tá ligado? Depois a galera tem como cobrar. Vocês falaram! Eu sei que eu tive uma mana de três ali, mano. E aí, qual é? Eu vou te não, dar um cobre, tiro. Cobre a gente. Não, é uma boa ideia, hein? Vamos testar isso daí e a gente avisa no conversa. É, Secret of Mana... Final Fantasy VI, porra, puta RPGzão do caralho. Cara, Super Mario RPG, velho. Super Mario RPG é foda, exato. Grande é mesmo, um puta RPG foda que ele mencionou aqui. É, cara, aquele que a gente curtia muito jogar, Daniel, com vários personagens. Ah, poxa, valeu, cara, agora... Porque, não, com vários personagens, que você pega 100, 200 personagens. Suikoden. Suikoden, isso, cara, esse jogo é do cara. Suikoden é fucking fantástico. Cara, não, jogo... 1 e 2. É que o 1 é tipo, mão de fogo, solo do Dimebag. Mas o 2 tem umas reviravoltas, uma história. O 2 é animal. É, Valkyrie Profile, fantástico também. Ah, o Xenogears, como já foi mencionado. Xenogears, como a gente tava falando, né? Tá bom, né? Tá bom, chega. Pô, tá, tem aí uma vida inteira de RPG. Né? Eu só queria só fazer um outro adendo que o Lucas Sá perguntou aqui sobre o papo do Goku com a Sailor Moon em evento de anime. Eu falei, eu contei essa história aqui? Não, eu não lembro. Não, que você eu acho que você contou pra gente off-camera. Eu acho que você contou isso fora do curso. Pode contar. Eu queria saber como é que ele descobriu essa história. Quem perguntou isso? O Lucas Sá. Eu não conheço, cara. Não o conheço. Nossa, mas o caso é que, em dado evento de anime... foi em 2000, se eu não me engano, isso. Consolidou-se uma lenda de que uma menina de cosplay de Sailor Moon, tipo, transou com um cara de cosplay de Goku. No banheiro. No evento, em uma salinha, não foi no banheiro. Foi em uma salinha, tipo, em outro andar do evento, assim, tá ligado? Pode crer. Tipo, eles mandaram ver. Reza ali. A lenda. Mas ninguém viu. Ninguém viu. Viram eles saindo da sala, os dois, assim. Tá. Saca? Sei. E foi isso, cara. Basicamente foi isso. O Sailor Moon e o Goku cara, deram uma metidinha ali no evento de anime, cara. É foda isso, hein? Aposto que deve ter isso já. Não desse casal, mas aposto que alguma empresa pornográfica deve ter pensado com nisso, certeza. Cara. Deveria explorar mais os cosplays, né, cara, nesse sentido. Sim. Cara, no Japão tem bastante... Assim, não sempre associando, porque isso é uma... Sempre associa um cosplay com sexo, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que, tipo, pode ser usado para isso. Pode. Com certeza. E é isso. Tá bom? Chega. Isso aí, né? Vamos terminar o podcast? Vamos terminar essa podcast. Vamos. Graças a Deus. Então vamos... Uma pausa para respirar... Pausazinha errada. E aí vamos para o último bloco dessa bagaça. Voltamos para acabar esta bagaça. Mas antes de acabar esta bagaça, vamos com dicas. Truques. Macetes. Detonados. Enfim, a primeira dica vem. foi lembrado pelo senhor Bileschi de novo. Não foi nem o Bileschi, foi o. Foi o Diabo de Terno, Marco Batistucci. Exatamente. Não foi o Bileschi. Confundindo nomes aqui, Bileschi. O Bileschi está invadindo sua mente. É, foda, cara. Meu cérebro está sendo fudido. Por Bileschi. Ele lembrou do lançamento cedo novo do Chromium, cara. Ah, é verdade. Do lado White Women. White Women, mulheres brancas. É, então, ok. Ok, né? Vamos ver qual é que é. Eu não ouvi ainda, mas jogando pelos sons que eles lançaram até agora, tá do caralho, cara. Eu curto bastante Chrome. Eu curto pra cacete também. Gosto bastante de Chrome. Legal. O que mais que temos? Temos aqui também, poxa, a virada cultural. Ah, é verdade, né? Que vai rolar no próximo, neste fim de semana. Exato. Pra quem mora em São Paulo, 17 e 18. Uhum. Esse próximo fim de semana vai ter... Eu dei uma olhada na programação. Tem várias coisas bem típicas brasileiras e tal, bacanas e tal. Tem bastante funk também. Uhum. A única coisa que me interessou pessoalmente, realmente, foi no domingo, às 10 horas da manhã, vai ter o Projeto Nave com uma pá de MC foda, assim. X, Kamal, mais uma galera lá. E eu acho que isso vai ser muito louco de ver, mas muito louco mesmo. Ainda mais, tipo, 10 horas da manhã, eu vi mó rapzão, tipo, instrumental, puta, vai ser mó tesão. Animal. Mó tesão. Louco. E, bom, por último, a gente não pode esquecer, né? Toda nunca, semana, lembrando religiosamente, consistentemente, que novembro, lá pro meio de novembro de 2014, R. Kelly volta com o mitológico Trapped in the Closet. Ah, Trapped in the Closet. Que hoje eu descobri que foi lançado em DVD. É verdade, você mandou a imagem pra gente, né? Tem DVD de Trapped in the Closet. É verdade, cara. Da, DVD. As duas primeiras temporadas. Cara, quando ele acabar isso, ele vai lançar um box. Impedir. Cara, sim, espero que... todas... sim, The cara. Full Closet. The Full Closet. Tipo, e a caixa vai ser um armarinho, assim, né? É, a caixa. Se ele não tá pensando nisso, ele, é um... ele deveria estar... Ele precisa ouvir esse podcast, sim, cara. Ele precisa ouvir. Cara. Ele não sabe que nós somos os, tipo, os maiores fãs dele, não, cara. Não, cara. Isso é triste. É triste. A gente deveria avisar ele. Falar assim, Arkelly... Arkelly, a gente respeita a sua arte, cara. A gente respeita a sua arte, verdade, cara. Muito louco. Então, Closet Watch em novembro, quarta, sim, temporada. Cara, quarta temporada, dando continuidade a todo esse monte de traição e armários. Se você não viu ainda, vá ver no YouTube. Tem todos os 33 episódios, sim, que tem em média uns 5 minutos. É, 3 minutos. 3, 4 minutos, vai, cada um. Exato. E, cara, você não vai se arrepender. Nunca. Nunca. Nunca. Maravilhoso. Louco. Isso foram as dicas e... bom, quem está ouvindo hoje mesmo? É verdade, nós ouvimos... Era, porque eu justamente estava numa longa viagem, sim, na verdade. Sim. Aí no carro, em certo momento, do absoluto nada, escuto saindo dos amplificadores do carro em toda a frequência cheia, preenchendo os ares ao nosso redor. Dire Straits com os Sultões do Swing. Sultões do Swing, cara. Que belo, maravilhosos belo riffs. Belo som, cara. É um ótimo som. Muito louco. Som de paizão, velho. De paizão, né? Porra, paizão, cara. Sou responsa, meia idade, cara. Exatamente. Bagulho é doido. 400 pau pra entrar num show, tá ligado? Exatamente. Só, pista, só tem pista VIP 60. Exato. Show sentado. Muito bem. Assistir sentado. Assistir sentado, show do Dire Straits. Muito bem. Pra quem quer mais Max Ribbon nas suas vidas, acessem sempre o site, que é fácil, rápido e indolor. www.maxribble.com. Não sei se é tão indolor assim, cara. Talvez seja um pouco dolorido. É. Você também pode entrar no Convés da Max Ribble, que é onde as pessoas mandam as perguntas, dúvidas, indagações. E trocar uma ideia, de e modo geral. Né? A gente troca várias ideias lá, bem legais, né? Várias, várias. Sim, muitas ideias. E ela tá crescendo, aliás. Eu gostaria de falar que a gente chegou a bater o número de 300 pessoas. Ó, louco. E se você ainda não convidou seus amigos que você curte trocar uma ideia na internet, chame-os para participar do Convés, tenho certeza que eles vão curtir. São uma comunidade de gente fina, de pessoas que são gente fina. Exato. E, tipo, é o lugar legal no Facebook, assim. É, exato. É um lugar legal no Facebook. É o lugar legal no Facebook. Um dos únicos. Talvez. Do jeito que tá o Facebook, tá foda. Eu gosto de entrar no Convés para bater eu um papo. Eu fico aliviado, cara. As pessoas são legais. Exato, são, exato. São, com certeza. Então, para entrar neste bot cheio de pessoas legais, que é o Convés da Max Ribble, acesse facebook.com/groups/Convés da Max Ribble. Tudo junto. Tô bom. Excelente. Excelente, né? Max Ribble tem tiras segunda, quarta e sexta? Sim. Tem Navio Pirata toda quinta-feira e tem Mix Ribble, que é a nossa mixtape, toda a primeira terça-feira do mês. Exatamente. É isso. E já está decidido, inclusive. O tema da próxima tema já da está, próxima, sim. Já foi confirmado. A galera curtiu bastante a do Tony Hawk, inclusive. Foi, né? Bem, muito sim, boa, sim, cara. Sim. Fico feliz com isso. Temos uma coisa apaixonante aí pra é que Tony Hawk é foda, né, cara? Tony Hawk mexe, cara, na alma. Mexe, mas pra mês que vem temos algo apaixonante. Sim, cara, de olhar nos olhos. De olhar nos olhos. Ah, e também tem nosso Twitter, que é o @MaxRibble _. Underline é importante. É importante, não esqueça o underline. E lá é facinho de trocar uma ideia com a gente. Manda um salve que a gente troca uma ideia fácil. 100%, 100%. Beleza? Valeu? Maravilhoso, foi? Maravilhoso. Fechou. Eu diria que fudido. Então, vambora. Vamos rumo ao sinistro. Vamos, rumos ao sinistro. Rumos ao sinistro. Melhor. Ai, pai, esse vai ser o título desse podcast. Cara, melhor destino, velho. Melhor destino. Falou. Falou. Falou, negado. Falou. Sultans, we are the Sultans.